Atenção, emissoras, para a contagem de 8 segundos. Mais um craque que é show, show de bola. Flávio Barbosa. Eu mesmo. Muito boa tarde pra você ligado aqui na Ultra. Isto sim é rádio. Poderia ser uma transmissão normal, senhoras e senhores. Nós poderíamos falar de um jogo onde as duas equipes estão fugindo, tentando fugir da zona do rebaixamento. Poderia ser um jogo em que a gente pode falar que a Fonte Nova está linda, a Fonte Nova está ficando lotada, enfim. Poderia ser um jogo normal da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, este Bahia e Flamengo que está começando agora aqui na Ultra. Mas para nós da Ultra Rádio do Brasil, é mais do que especial. Essa transmissão que está começando marca a história do Web Rádio Brasileiro. E nas palavras de Diego Ramon, eu agradeço, ele que é o sócio proprietário desta emissora, agradeço ao Papai do Céu para que isso aconteça. Antes de mais nada, estamos aqui para transmitir Bahia e Flamengo, jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nós já temos a escalação das duas equipes, mas é o seguinte, a torcida do Flamengo está preocupada. Apesar de tudo, o Flamengo está tentando sair da zona do medo, já que está com 31 pontos, um pouquinho distante da zona do azar, do Z4. Entretanto, o Bahia está uma posição acima e corre o risco de voltar a figurar entre os últimos, se não vencer. E aí os senhores me perguntam, por que esta transmissão especial? Simples, por causa da narradora, quem novamente cumprimento. Muito boas-vindas e boa tarde para você, garota da voz, Renata Silveira. Muito boa tarde, Flávio. Obrigada. Eu estou sentindo que você está emocionada, né? É um prazer muito grande. É, como você falou, uma narração histórica aí, primeira vez uma mulher narrando também por uma web rádio, e é um prazer fazer parte desse time. Só te corrigindo, Renata, é a segunda, porque em 2008 a gente tentou experiência com a Flávia Sadi, em 2008 na Top Web Rádio, a extinta e saudosa Top Web Rádio, aliás um abraço para o Ivan Bruno. Você está sendo a segunda, mas mesmo assim... Não tira o mérito, tá ótimo também. Com certeza. Mas não é só isso, tem uma comentarista mulher também e eu dou boa tarde a ela agora. Larissa Queiroz, muito boa tarde. E boa tarde, galera da Ultra Rádio Brasil. Boa tarde a todos os ouvintes. Agradeço a oportunidade de comentar essa partida histórica e fazer parte desse grande time. Valeu. Eu estarei nas reportagens. Já o plantão esportivo, vocês todos já conhecem. Boa tarde, Gabriel Linha. Salve, salve, Flávio Barbosa. Um grande forte abraço aos ouvintes da Web Rádio Ultra, trazendo mais uma emoção de na Fonte Nova, Bahia e Flamengo, e de olho na Arena da Baixada para Corinthians, Atlético Paranaense, Atlético Paranaense e Corinthians. Valeu. Na mesa de som está a Agulha, coordenando tudo está o Bruno Godinho, a direção de esportes é dele próprio. Quem está também ajudando a gente é o Douglas Evangelista, passando as informações, ouvindo a gente também. A coordenação artística é de Diego Ramon, a coordenação de produção é minha, Flávio Barbosa, e você está na Ultra Rádio do Brasil há um ano, isso sim é rádio. Vamos ao que interessa, Bahia e Flamengo estão prontos para se enfrentar, nós já temos as escalações e eu já pergunto para nossa querida Larissa a expectativa desta partida. As duas equipes precisam da vitória para se distanciar, então eu acho que vai ser um jogo bastante disputado lá e cá. Beleza, beleza pura. Então é o seguinte, já temos a escalação, daqui a pouco a gente vai passar, mas antes disso, Gabriel, vamos então saber como é que foi essa abertura da 24ª rodada do Brasileirão. Começou lá na Arena Pernambuco com Sport 0, Cruzeiro 0. Na Arena Condá, em Chapecó, Chapecoense 1, Leandro e Criciúma 1, também Souza. E o jogo de fundo no sábado, às 21 horas, no Morumba, São Paulo 1, Fluminense 3, Fred Wagner Conca para o Tricolor Paulista. Tem Alexandre Pato anotou o gol, Flávio. Então nos fale como está o Campeonato Brasileiro até agora, só sei que o Cruzeiro está na frente. Com 53 pontos, seguindo 44 do Internacional, vice-líder. Terceiro lugar, o São Paulo, 43, Fluminense, 40. Esse é o G4. Aí, da quinta colocação, tem o Atlético Minas, 40 pontos. Grêmio, 40. Corinthians, 40. Na sétima colocação, na oitava colocação, tem 36 pontos o Sport, 33 Santos, 31 Flamengo. 11ª colocação, Goiás, 30 pontos, e o Figueirense, 29, na 12ª. Na 13ª, Atlético Paranaense, que joga contra o Timão na Baixada, 28, Chapecó, 14ª colocação, Botafogo, 26 pontos, 15ª, o Bahia, 16ª colocação, 26, e aí no G-4, Palmeiras, 25 pontos, Vitória, que pega o Galo lá na Independência, 24 pontos na 19ª colocação, Criciúma, e na Lanterna, Coxa Branca, 23, fechando a tabela do Campeonato Brasileiro Série A, Flávio. Pobre Coxa Branca, pensar que era líder do campeonato até meados do ano passado. Muito bem, já estamos recebendo aqui as imagens da Arena Fonte Nova, que está muito linda, está um dia de sol em Salvador, entretanto, no centro-sul do Brasil, a frente fria está fazendo efeito, está indo embora, né? Melhorou um pouquinho aqui na base de Santos, mas está um frio intenso. Entretanto, em Salvador, a temperatura é boa, 27 graus, umas nuvens no céu, acompanhando um pouquinho a partida, eles querem ver o jogo, mas nenhuma previsão de céu nublado, estamos com tempo bom, ventos a 30 km por hora, umidade relativa do ar a 70%. Então, minha gente, tá todo mundo pronto? Vamos então saber como é que vem as duas equipes para esta partida, começando pelo time da casa, o Sport Clube Bahia. Deixa eu atualizar aqui os hinos, porque a agulha na empolgação esqueceu de atualizar aqui. Vamos lá, agulha, procura aí que já tá quase na hora do jogo começar e a transmissão é importante. Aliás, aproveitando a deixa, você pode participar através das nossas redes sociais da Ultra, facebook.com/ultraradiodobrasil e também pelo nosso Twitter, que é twitter@ultraradio_br. Repetindo, facebook.com/ultraradiodobrasil e também o nosso Twitter, ultraradio_br. Vamos então às escalações das duas equipes, agora sim começando pelo Sport Clube Bahia. O Bahia que quer sair do Z4 e tem o desfalque importante. O nosso querido... O time do Bahia que quer sair do Z4, desculpem o nervosismo, mas tem o importante desfalque, Chiesa, que levou o terceiro cartão amarelo. Está fora, vai ver a partida só pela televisão. É isso aí a gente dizer, né? Assim vem o Bahia. No gol, número 1, Marcelo Lomba. Na zaga temos 59, Railan. 3, Demerson. 4, Lucas Fonseca. E 88, Guilherme Santos. Na meiuca temos 8, Wellington. 5, Rafael Miranda. 23, Diego Macedo. E 17, Emanuel Biancucchi. O irmão dele, Maxi Piancucci, com a 7, piloto ataque ao lado de Henrique, número 19. Repetindo, Bahia de Lomba, Railand, Emerson, Lucas Fonseca, Guilherme Santos, Wellington, Rafael Miranda, Diego Macedo, Emanuel e Maxi Biancucci e Henrique. O banco do Bahia tem Douglas Pires, Tite, Pará, Fael, Léo Gago, Bruno Paulista, Rômulo, Branquinho, William Bárbio, Marcos Aurélio e Potita. E o técnico é Gilson Okleina. E agora vamos à escalação do mais querido do país. O clube de regatas do Flamengo, que também quer sair da zona do medo. O time não está tão bem, mas também não está tão mal. Encontra-se neste momento na décima posição com 31 pontos, mas pode ter a possibilidade de tanto subir quanto descer. Vanderlei Luxemburgo vem a campo com a seguinte escalação: era 4-5-1, depois virou 4-4-2. No gol, número 48, Paulo Vitor. Na zaga, Léo Moura com a 2, Wallace com a 14, Samir com a 4 e João Paulo com a 16. Na meiuca, Luiz Antônio, 25, Canteiros, 20, Márcio Araújo, herói do Carioca, com a 8 e Gabriel com a 17. E no ataque, a dúvida finalmente foi sanada. Everton vai jogar com a camisa 22 e Eduardo da Silva, o brasileiro croata, é o 23. Repetindo mais uma vez, o Flamengo, que vem com Paulo Vitor, Léo Moura, Wallace, Samir, João Paulo, Luiz Antônio, Canteiros, Marco Araújo, Márcio Araújo, Gabriel, Everton e Eduardo da Silva. E no banco, Luxemburgo tem à disposição César, Anderson Pico, Marcelo, Chicão, Muralha, Amaral, Recife, Lucas Mugni, finalmente o banco, hein? Gabriel, outro, Nixon, Arthur e Daniel. Como dissemos, o técnico é o Pofechô. E agora, nesse momento, são 3 horas e 50 minutos. Vamos saber, procura aí a agulha, cadê a vinheta, cadê a vinheta? Quem vai brincar de índio que era pito? De novo? Pois muito bem. O árbitro é um velho conhecido do futebol brasileiro. Leandro Voaden, o gaúcho, que será auxiliado por José Javel Siqueira e José Eduardo Causa. Repetindo, árbitro Leandro Voaden, auxiliar José Javel Siqueira e auxiliar 2, José Eduardo Causa. Flávio. Diga. No Campeonato Mundial de Basquete Feminino, no Brasil vai perdendo pela Espanha 33-17. É, um abraço aqui para o Bruno Godinho, ele que está ouvindo a transmissão, nosso diretor de esportes, com certeza está ligado. E olha, a torcida do Bahia está meio desesperada, né? Tem um cara com a tatuagem parecida com a camisa do Bahia, está desesperado. O Flamengo vem de banco, o Bahia com certeza vem com seu uniforme número 2, o tricolor. As duas equipes já vão entrar em campo e eu passo o comando para ela. Que honra dizer isso. A garota da voz, Renata Siqueira, que vai narrar o primeiro tempo dessa partida, o segundo também, por que não dizer. Renata, o microfone é seu. Show de bola, Flávio. A partir de agora, vocês vão acompanhar a transmissão mais charmosa. Eu, Renata Silveira, garota da voz, vou narrar todas as emoções de Bahia e Flamengo. As duas equipes se enfrentam pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Bahia é o primeiro fora da zona da degola. E o Mengão, com 31 pontos, quer se afastar cada vez mais daquela área de confusão, de acordo com o professor Luxemburgo. Arena Fonte Nova lotada, o tempo é ótimo, céu azul e todos os ingressos vendidos. A Arena Fonte Nova lotada, prometendo muita emoção para esse jogaço que vai começar às 16 horas daqui a pouquinho, direto da Fonte Nova. Fazendo a reportagem dessa partida, Flávio Barbosa, e trouxe já pra gente todas as escalações das duas equipes. E comentando, e também que já trouxe todas as expectativas pra gente dessa partida, querida Larissa Queiroz, deixando toda essa narração mais charmosa e, como vocês já ouviram também, abrilhantando essa narração, deixando ela mais com um jeito feminino e mais bonita, é claro, né? Então vamos lá. O Flamengo provavelmente vai ter a presença do jogador Everton, que traz uma boa. Que vem numa boa. Boas jogadas, boas participações nas últimas partidas. O Flamengo, que vem do empate contra o São Paulo, empatou por 2-2. e o Bahia, que vem da vitória no clássico contra o Sport. Essas duas equipes, elas se enfrentaram no primeiro turno e tiveram um empate, foi 1-1. Empate de 1-1, Flamengo e Bahia no Rio de Janeiro, na cidade de Macaé, se enfrentaram no primeiro turno. E agora vamos ver o que vai acontecer, quem vai vencer, se vai ser empate. Eu chamo ela agora, Larissa Queiroz, trazendo as expectativas e os palpites para essa partida. Renata, a zaga do Flamengo precisa ficar atento com o argentino Max Bercut, que ele é muito perigoso na área. Se a bola chegar ali e encontrar espaço, é gol. E pro lado do Flamengo, o Everton é o jogador que faz a diferença. Sai com velocidade, se apresenta bem no ataque e vem sendo o melhor das últimas partidas. Ó, vai ser uma partida bem truncada mesmo. É isso aí, uma partida que promete muito. E a gente pode dar os nossos palpites? Queria saber o que vocês estão esperando dessa partida aí. Vamos dar os palpites, vamos ver quem vai ganhar no final aí? Fazer um bolão aqui? Claro. Vamos lá, Flávio, seu palpite pro jogo. Eu acho que 2-1 pro Flamengo, na reta final o Flamengo faz o segundo gol. Vai ser sofrido então, no finalzinho o Flamengo vai ganhar. E de virada ainda por cima. É isso aí, quem vai fazer os gols do Flamengo? Eu acho que quem vai marcar pro Flamengo vai ser o Lucas Mugni, né, o segundo gol. Quem vai empatar vai ser o Márcio Araújo, quem vai sair na frente do Bahia vai ser um dos irmãos Biancucci. Não sei bem se é o Emanuel ou se é o Max, os primos do Messi. É isso aí, cheio de previsão. E você, Larissa, qual o seu palpite para essa partida? Eu aposto no 1-1. Gol do Eduardo da Silva e do Max Bencourt. É isso aí, o Gabriel? 2-1 Flamengo. 2-1 Flamengo também, gol de quem? Ah, eu vou junto com o Fabio, vou de Max Bencourt, tipo Bahia, e aí o Flamengo fica um ponto de interrogação, que aí é complicado. Vou de Márcio Araújo e Gabriel. Vou apostar em mim. É isso aí. Eu vou acreditar numa partida com mais gols. Vou botar aí num 3-2 Flamengo. O Bahia abrindo o placar, mas o Mengão virando e abrindo, fazendo mais gols aí na etapa complementar. Gols de Eduardo da Silva. Dois gols do Eduardo da Silva e um gol do Everton. Um gol de falta do Everton, pode ser? E pelo lado do Bahia, eu vou votar no Railan, que vem fazendo umas boas partidas aí também. E quem sabe o William Barbio, se entrar, né? Fez uma boa partida na 24ª rodada. Quem sabe se entrar aí vai fazer um golzinho também pra ficar de bem com a torcida, que a torcida do Bahia tá no pé do William Barbio, vaiou ele no último jogo. Mas torço aí por um futebol de qualidade, que ele venha arrebentando aí na partida de hoje, caso entre. Bom, faltando 5 minutinhos para começar esse jogão, vamos trazer mais uma vez a escalação desse jogo, Flávio, para quem não acompanhou, escutar agora com você? Exatamente, vamos confirmar. O Bahia vem de Marcelo Lomba, Railan, Demerson, Lucas Fonseca e Guilherme Santos. Wellison, Rafael Miranda, Diego Macedo e Emanuel Biancucci, Max Biancucci e Henrique. Já o Flamengo vem de Paulo Vitor, Léo Moura, Wallace, Samir e João Paulo. Luiz Antônio, Canteiros, Marcelo Araújo e Gabriel, Everton e Eduardo da Silva. Estes os dois times titulares para você que estava em Marte, de Flamengo e Bahia. É isso aí, Flávio. Jogo que promete, daqui a pouquinho vai começar, as duas equipes já estão em campo. O Bahia com seu uniforme tricolor, com a sua camisa vermelha e azul, calções azuis, meião vermelho. E o Flamengo com a sua camisa branca, meião branco. Bermuda, calções também brancos, as duas equipes já se cumprimentando por ali. A Arena Fonte Nova super lotada, o Flamengo teve 4 mil ingressos vendidos e lotou, os 4 mil ingressos foram vendidos rapidamente, e o Bahia teve uma bela campanha, a equipe de marketing do Bahia, para os sócios R$50, para os não sócios R$60 na compra de um boné. Você comprava esse boné do Bahia e você levava 3 ingressos, olha que beleza. Vai torcer agora com um boné do Bahia e ainda vai levar mais 2 amigos para assistir essa partida aí. Por isso, Arena Fonte Nova lotada, os ingressos mais baratos também, prometendo aí ser uma grande partida. E o Bahia lotando a sua arena, que vai ser provavelmente aí o 12º jogador. O Bahia, que tem uma torcida enorme também, trazendo essa torcida aí. E promete, jogo que promete pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que, pela equipe do Flamengo, o Alexandre e o Cáceres, eles tomaram o terceiro cartão amarelo e estão fora dessa partida. Então, a gente vai ter aí o Eduardo da Silva voltando e também o Elton. É, o técnico do Flamengo é o Vanderlei Luxemburgo. E o técnico do Bahia é o Gilson Kleina. O Bahia também que teve o Chiesa, que também tomou o terceiro cartão amarelo e está fora dessa partida. É, e lembrando também que no banco do Bahia a gente tem um garoto Rômulo, que provavelmente pode ser uma promessa para esse jogo caso ele entre. Se ele entrar, vai ser a primeira oportunidade dele no time principal. O garoto Rômulo, que é revelação aí da base do Bahia. O Elton tá em campo, então confirmando aí, o Elton vai jogar ali com a camisa 9. A escalação confirmada agora mais uma vez, Paulo Vitor no gol, Léo Moura na lateral direita. Na zaga nós temos o Wallace com a camisa 14, Samir, que também era dúvida, mas está em campo com a camisa 4, João Paulo na lateral esquerda com a camisa 16. No meio, a camisa 8, Márcio Araújo. Canteiros, camisa 20. Luiz Antônio ali pela meia também direita, camisa 25. No meio, atacante ali, Eduardo da Silva. O Everton, grande jogador, a torcida comemora aqui na Fonte Nova ao ver o nome do Everton no telão. E mais à frente, camisa 9, o Elton. Elton aí vai estrear nessa partida, tendo a oportunidade de mostrar o seu bom futebol, que Renata, seja um bom futebol nessa partida. A arbitragem, como vocês já falaram, Leandro Pedro, e os auxiliares José Silveira e José também, todos do Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho vai começar às 16 horas essa grande partida aqui na Arena Fonte Nova pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Começa o jogo, começa a partida, Bahia e Fluminense. É a garota da voz aqui na Ultra. Todas as emoções dessa partida você confere aqui com a gente. O Flamengo tá com a bola ali pela lateral direita e vai começar o Flamengo. Flamengo com a bola, Wallace tocou mais para Léo Moura. Léo Moura vai fazer a cobrança do lateral. O juiz para o jogo por ali, já vai autorizar a cobrança. Os jogadores, esse iniciozinho de jogo, nenhum começou. Minutinho ainda, os jogadores se arrumando, se organizando para essa partida, para o jogo. O Flamengo tá com a bola, o Flamengo tá com a lateral mais uma vez. Quem vai na cobrança é o Léo Moura. Léo Moura pela direita faz a cobrança. Dominou no peito, jogou na zaga com Wallace. Ele vai dominando, levou pela esquerda, deu um chutão para frente, mas foi para ninguém. Pavoroso chute, não dominou o jogador do Flamengo, foi forte demais. A bola saiu pela lateral, a bola do Bahia. Railan já dominou no peito, colocou a bola no chão, jogou mais à frente, ele vem vindo pela meia direita, colocou mais à frente a bola, domina, coloca no chão, passou pelo círculo central, inverteu o jogo pela ponta esquerda, vem dominando Guilherme Santos pela esquerda, ele leva a bola, é o camisa 88 do Bahia, ele toca mais à frente, é marcado, olha o Léo Moura na bola, tira por ali o perigo, Léo Moura. Dominou no peito o jogador do Bahia, desarmado, a bola sai pela lateral, é mais uma vez lateral para o time do Bahia. Um minutinho de jogo. Por enquanto, o Flamengo atacando, e quem traz todos esses momentos até agora é ela, Larissa Queiroz. Renata, o Cáceres pode fazer uma grande falta para esse time rubro-negro, que vai jogar fechado no contra-ataque, e ele que desarma bem. Vai fazer uma grande falta. Renato? E olha o Flamengo no ataque. É com você, Flávio. Primeiro, Gabriel, depois o... Primeiro, falar, Flávio. Vamos lá, Gabriel. Desculpa, a intenção. Começou vai, Gabriel. Na arena da Baixada, Atlético Paranaense, Corinthians, e no Maracanã tem Botafogo e Grêmio 0-0. Renata. Vamos lá, Flávio. Desculpa aí a interrupção, mas é o seguinte. O Elton, só agora foi decidido que ele vai jogar. O Vanderlei Luxemburgo achou melhor que o Flamengo fosse um time mais ofensivo, até visando pelo menos a vaga na Copa Sul-Americana. É isso aí, o Mengão vem com tudo. O Mengão vem ofensivo e já se mostra ofensivo nesse início de jogo. A bola tá parada, o jogo tá parado. Luxemburgo, por enquanto, sentadinho ali no banco de reservas, tranquilo, sem maiores problemas, sem maiores preocupações. João Paulo já fez a cobrança, a bola tá com o Mengão. Léo Moura na direita, colocou no meio para João Paulo. João Paulo abre para Léo Moura na direita. Ele vai levando a bola pelo cantinho, volta, corta, é marcado por um. Vai levando a bola, olhou pra frente, tocou mais à frente. Quem domina por ali É o jogador do Flamengo, ele devolve para o Bahia. O Bahia vem pelo círculo central, vem ali pela meia, sofreu a falta, o juiz parou e marcou falta. Falta bem marcada, Larissa. Bem marcada, o jogador estava articulando a jogada e o jogador do Flamengo atrapalhou o lance de um bom jogador. É isso aí, a falta já foi cobrada, a bola... Tá com o Bahia, 3 minutinhos do primeiro tempo. A bola tá com o Bahia pela lateral direita. Railan, ele domina, devolve para o camisa 23 no meio. É o Guilherme dos Santos, ele domina, coloca a bola no meio. Vem o Bahia atacando. Mas o Flamengo já desarmou e o Mengão vem vindo pelo meio com o Everton. Ele coloca a bola na direita, dominou, parou o juiz, marcou falta, Larissa. Falta no contra-ataque, merecia até um cartão amarelo. É isso aí, o juizão pegou leve, aquela faltinha ali em cima do Eduardo da Silva, já foi cobrada, a bola é do Mengão, vem o Mengão pela esquerda com o João Paulo, ele coloca a bola na grande área, tira a zaga do Bahia, tira o perigo por ali, a bola tá na bagunça ali no meio, mas tá com o Mengão, tá com uma vez, mais uma vez, parou o juizão, foi falta do Flamengo do Canteiros, em cima do jogador do Bahia, o jogo tá parado, e trazendo todos... As expectativas desse jogo. Larissa, o que você tem visto por aqui até agora? Flamengo marca bem, mas a posse de bola está dividida. Renato. É isso aí. Vamos lá, Flávio. Passando aqui a lista dos pendurados. Branquinho, Demerson, Lomba, Biancucci, Max, Rafael Miranda e Rainer pelo Bahia. João Paulo, Lucas Mugni, Luiz Antônio e Márcio Araújo pelo Flamengo. Lá vem o Bahia. É isso aí, vinha o Bahia numa grande jogada, mas foi desarmado pelo zagueiro do Flamengo, tirou a bola, tirou o perigo por ali, mas veio o Bahia mais uma vez pela lateral direita, cruzou a bola, colocou na grande área, defende Paulo Vitor com segurança. Uma grande jogada do Bahia, mas não achou ninguém ali pela grande área e o Paulo Vitor segurou com segurança. Vem o Flamengo mais uma vez ali pelo meio, dominou agora pela lá direita, Léo Moura, Canteiros com a bola, tira, dá um bicão por ali, comemora o Demerson do Bahia, como se fosse um gol, ele comemorou, colocou a bola pra fora, é a raça do Bahia aqui na Fonte Nova, a bola tá com o Flamengo na lateral direita, já cobrado mais uma vez, colocou a bola mais à frente, tirou o jogador, a bola tava indo pro Elton, mas tira o Demerson, o perigo por ali. Cinco minutinhos e o placar diz agora na Arena Fonte Nova, Bahia 0, Flamengo também 0, primeiro tempo, 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, Bahia e Flamengo, os dois lutando pelos 3 pontos, o Bahia é o primeiro fora da zona da degola e o Flamengo em 10º colocado, quer se ver cada vez mais livre da área da confusão, é com você, Larissa. A zaga do Bahia tá atenta, tá tirando todas as bolas, não quer saber de brincadeira. É isso aí, vem o Bahia pela direita, dominou por ali, tava marcado por 2, vem vindo Everton pela esquerda, ele domina, olha pra frente, traz a bola mais pelo meio, vai dominando, controlando a bola, é marcado, ele acha pela esquerda, o João Paulo, ele devolve para Samir. E Samir domina a bola, devolve para Everton. E vem o Flamengo pela zaga tentando arrumar uma boa jogada, tentando arrumar uma boa jogada de chegar mais à frente e fazer o primeiro gol da partida. A bola tá com o Léo Moura. Ele devolve para Matheus. Matheus abre na esquerda. Canteiros abre na esquerda para João Paulo. Ele devolve mais uma vez para Samir. Seis minutinhos da primeira etapa. A bola tá na zaga com o Wallace. Ele devolve para Léo Moura, camisa 2. O capitão do time faz um lançamento cumprido para frente. Luiz Antônio domina. Aparece por ali a zaga do Bahia e tira o perigo. Tira o perigo. A bola tá com o Bahia. O juiz vai parar. Marcou a falta por ali. Renata. Falta do Elton. É com você, Flávio. Uma informação, Bahia e Flamengo já se enfrentaram 35 vezes pelo Brasileirão, sendo 9 vitórias do time tricolor, 11 do rubro-negro e mais 15 empates. Nos últimos 5 jogos, foram 2 vitórias do rubro-negro, 2 empates e 1 vitória do Bahia. A torcida do Bahia está mais quente do que nunca. É isso aí, vem o Bahia pela direita, mais uma lateral, vai bater uma lateral. Agora vem o camisa 59, o Railan, que vai fazer a cobrança do lateral. Vibra muito a torcida do Bahia aqui na Arena Fonte Nova. Tira! Tira o perigo por ali, o Samir. A bola tá com o Mengão pela esquerda. João Paulo vem vindo. Ele coloca a bola mais no meio. Quem domina é Luiz Antônio. Ele abre na direita para Léo Moura. O capitão vem controlando a bola. Devolve para o Wallace. Ele olha para frente. Devolve para Canteiros. Dominou. Abriu na esquerda com o João Paulo. Ele vai levando a bola. É marcado por um. Passa a bola pela linha central do campo. O Everton vem com a bola. Vem dominando. É marcado por dois. Colocou mais à frente. Tira o perigo por ali, o Demerson. Tira e dá um chutão pra frente, a bola vai saindo pela lateral. 8 minutinhos do primeiro tempo e no placar. Bahia 0, Flamengo também 0. É a garota da voz, é Renata Silveira transmitindo todas as emoções de Bahia e Flamengo. Eduardo da Silva tentou colocar a bola ali na grande área, mas não viu ninguém por ali. Alguém me chamou? Segue o jogo. Segue o jogo. A bola tá com o Bahia. Lucas com a bola, colocou mais à frente para Diego Macedo. Ele dominou, deu um chutão lá pra frente, tentando ver o Maxi Biancucci. Paulo Vitor na bola, dominou, caiu por ali meio de mau jeito, mas a bola já tá em campo mais uma vez. Vem vindo pela direita Léo Moura, o capitão. Dominou, colocou mais à frente para Luiz Antônio. Ele é marcado por dois, consegue se livrar por ali, mas a bola tá com o Bahia. Olha o perigo, vem o contra-ataque do Bahia. Deu um chutão, defende Paulo Vitor. Defendeu Paulo Vitor na bobeira da zaga do Flamengo. O Bahia roubou a bola, deu um chute, mas foi fraquinho, não é isso, Flávio? Fraco demais, um tremendo chute pavoroso, horroroso, horrível do nosso querido Henrique. Foi fácil demais para o Paulo Vitor, que soltou e não largou mais. Segue 0x0, 9x22. Segue 0x0 na Arena Fonte Nova, Bahia e Flamengo. Esse jogão, e a bola tá ali pelo meio, a bola tá com o Bahia. Bahia vem vindo no ataque pela direita com o Diego Macedo. Ele abre na esquerda, quem vem aparecendo por aqui é o camisa 88, é o Guilherme Santos. Ele domina a bola já volta mais atrás mais uma vez, volta pro campo do Bahia, na área de segurança do Bahia com o Lucas. Quem me chamou? Eu. Só por curiosidade, esse Diego Macedo é neto de Evaristo de Macedo? Será? Eu não sei. Alguém sabe? Por enquanto, ainda não. Vamos saber. Daqui a pouquinho a gente traz essa informação. Vem o Bahia na direita com o Railan, o garoto que fez o gol da última partida. Ele vem na velocidade, mas é desarmado pelo João Paulo. O João Paulo devolve a bola para o Paulo Vitor, que já bota a bola em campo mais uma vez. A bola cruza pelo campo, tá parado por ali. Não foi nada não. Segue o jogo, vem o Bahia na esquerda, vem dominando a bola, Guilherme Santos. Ele coloca mais à frente para Emanuel. Ele devolve a bola, o Bahia vem organizando provavelmente uma jogada. Abre na direita, vira o jogo lá na direita com o Railan. Ele coloca a bola mais no meio, o Flamengo tá marcando, ele abre na direita, vem vindo o Railan, tira Samir, o perigo, não deu certo não, Renata. A jogada, 10 minutinhos, vamos lá, Flávio. Nossa equipe de produção tá atenta, tá me dizendo que não é neto do Evaristo Macedo, mas é sobrinho do Macedo, lembra dele? Olha o Bahia arriscando o perigo. Macedo que jogou no Santos, é isso? No Santos e no São Paulo. Ele fez grande sucesso nessas duas equipes e hoje está sumido. Quanto a essa jogada, excelente cruzamento, que tentou encontrar novamente o Henrique. Ele de peixinho mandou para fora do gol, muito por cima do gol. Na verdade, quem tocou a bola foi ele mesmo, Henrique. Segue 0x0. Renata. Vamos lá? Marcelo está morando na cidade de Americana, interior de São Paulo. Essa é a produção da Ultra, sabe tudo, em poucos segundos já resolveu o problema, já descobriu a vida toda do Macedo. É isso aí, a Ultra tá de parabéns, e tá de parabéns, e aqui ninguém tá de parabéns não, porque 0x0 não é bom pra ninguém. Vamos lá, vem o Bahia pela direita com o Railan. Ele coloca a bola mais à frente, é marcado ali pelo Samir. Samir fez um bom desarme, vem na velocidade o Everton passa pelo círculo central, é desarmado por ali, a bola tá com o Elton no círculo central, aparece Luiz Antônio, abre na direita, vem vindo Léo Moura, o capitão do time. Luiz Antônio tentou chutar pra fora, sem perigo para o Marcelo Lomba, o goleirão do Bahia, que quase não tá aparecendo no jogo. Flamengo com poucas finalizações, não é isso, Larissa? É, o jogo tá bem truncado, o Bahia precisa explorar mais seus laterais e o Flamengo não pode errar um chute desse, né? Com poucas chances nesse jogo. É isso aí, Larissa. Bem-vindo, Bahia! Coloca a bola, dá um chutão lá pra frente no círculo central. Dominou, deu um chute mais pela lateral direita. Bem-vindo, Rafael Miranda domina a bola. É marcado por ali. Chutou, tentou o cruzamento. Tira o perigo, Márcio Araújo. Ele coloca pra fora essa bola. Tentou ali colocar a bola no, na grande área pro Henrique, mas não deu certo não. Ele foi desarmado e é... escanteio. Primeiro escanteio, Flávio? Primeiro escanteio da partida. O Flamengo mais uma vez tentou chegar, mas antes disso a zaga tá, foi atenta, mandou para escanteio. Tem gente no chão, no Bahia, todo mundo reclamando. Acredito eu que seja o camisa número 14, o Wallace. Sentiu, parece que tem gente se aquecendo, parece que o Wallace já vai dar tchau. Ficou no aquecimento. Lucas é Moura parece estar no aquecimento. É isso aí, tá o Chicão ali no aquecimento, no Chicão chão, o Wallace. Será que não vai dar mais pra ele, não? O desarme ali. Ele sentiu, já fez o sinal de substituição, provavelmente sentiu a posterior da coxa ali. Tá saindo o Wallace, colocando ali a mão na coxa esquerda, ali atrás da coxa esquerda. Ainda não substituiu, tá fora de campo. Vamos aguardar. Não dá mais pra ele. Pediu substituição, não dá mais pra ele. É isso, Flávio? O Chicão já está prestes a entrar. E vamos à cobrança de escanteio do Tricolor de Aço. Já entrou já. Chicão com a 3, entra no lugar de Wallace com a 14. Estava na cara que ele ia se sustentar. Vamos à cobrança de escanteio. Vai, Renata. É isso aí, vem o Bahia na cobrança de escanteio, autoriza o juiz, tira Paulo Vitor, dá um socão por ali, a bola ainda tá com o Bahia, vem dominando pelo meio, colocou a bola na grande área, tira o João Paulo, tava atento, olha o contra-ataque do Flamengo, Eduardo da Silva vem pela esquerda, dominou a bola, é marcado por 3, Everton, o Elton tá no meio, ele colocou a bola, dominou, tira a zaga do Bahia, tava atenta, veio por trás ali, deu um picão, colocou a bola pra fora. Numa jogada que o Everton cruzou, tentou ver o Elton por ali, mas veio o camisa 8 do Bahia, Wellington, e deu um chutão na bola, ele tava atento e tirou o perigo por ali, Flávio. Exatamente isso, antes foi um cruzamento de quase gênios, né? Everton para Elton, quando o Elton tentou chutar, a zaga do Bahia tenta, mandou a bola pra lua, primeiro escanteio da partida para o lado rubro negro, Renata. Já tá a cobrança, já foi cobrado. E colocou a bola lá na grande área, foi saindo pela esquerda. Vem dominando por ali o Everton. Ele devolveu. A bola volta agora com o Mengão. Everton mais uma vez. Vem vindo pela esquerda, ele olhou pra frente, cortou. Vai cruzar, não. Preferiu colocar mais à frente com o João Paulo. Ele faz o cruzamento, tenta colocar ali na grande área. Dominou de cabeça, tira o perigo o jogador. É, Railan do Bahia, agora deu um chutão pra frente, dominou Léo Moura, deu um chutão pra frente pra quem, Léo? Aparece ali na direita o jogador do Flamengo, mas estava impedido, Flávio. Primeiro impedimento da partida, impedimento marcado pelo auxiliar da direita, José Eduardo Caíza. O Everton tentou receber, mas estava dentro da manhã, estava voltando, na verdade, da posição de impedimento, que foi bem marcado por José Eduardo Caíza. Segue, portanto, 0-0. É isso aí, um lance difícil de ser marcado, mas que o bandeirinha ali teve êxito e marcou muito bem o impedimento. 16 minutos do primeiro tempo, Bahia e Flamengo empatam pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. E vem o Mengão com o Léo Moura pela direita, ele na velocidade, vai cruzar, olhou pra frente, colocou a bola na grande área. Elton tentou dominar, mas não deu não, faltou um pouquinho ali de habilidade pro Elton dominar, num lindo cruzamento do Léo Moura. Ele viu o Elton na grande área, tentou dar um chute ali com a canhota, mas faltou pouquinho, não alcançou a bola, Flávio. Faltaram centímetros, cruzamento muito bem feito pelo Léo Moura, visando o Elton. E ele tentou alcançar a bola, como você disse, faltou muito pouco, ele não chegou a tempo e é tiro de meta para a equipe do Bahia. Mandar aqui um grande abraço para o Pablo Amaral, que está elogiando a transmissão e a sua narração. Muito obrigado, Pablo! O Elton ali tentou dar um voleio, mais um pouquinho, se ele pega ia ser um golaço. E vem o Bahia no ataque pela esquerda. Tira o Chicão, tira o perigo dali. Vinha o Guilherme Santos, o camisa 88. É lateral para o Bahia. 17 minutos. É a garota da voz transmitindo todas as emoções de Bahia e Flamengo. Vem o Bahia com o Guilherme Santos. Ele faz um cruzamento. Ninguém na área. Chicão tira de cabeça. Dominou, colocou a bola no chão. Dominou no joelho. Abriu na direita. Abriu na direita para o Wellington. Ele colocou mais à frente. Railan na grande área. Dominou, Henrique colocou na grande área, chutou, gol! Gol do Bahia! É gol do Bahia! Henrique, o camisa 19 numa grande jogada. E o Railan, ele abriu na direita. O jogador estava marcado pela e por baixo das pernas do jogador do Flamengo. Ele fez o cruzamento, ele tava na grande área e colocou no fundo da rede. Henrique, o camisa 7. Henrique, o camisa 19, colocou no fundo da rede do Paulo Vitor, que não teve nem chances para defender. Agora, Bahia 1. Biancucci. Foi o Emanuel Biancucci que marcou. É isso aí, Flamengo 0, gol do Emanuel Biancucci. Exatamente isso que você falou, excelente narração. É o seguinte, a jogada começou justamente com o nosso querido Wellington, que fez um belo cruzamento e alcançou o Emanuel Biancucci, que sozinho mandou pro fundo das redes, abrindo os trabalhos aqui na Fonte Nova. Emanuel Biancucci com a 17 faz a folia da torcida tricolor da Bahia em todo o Brasil. E agora no placar da Ultra tá lá, 1 para o Bahia, 0 para o Flamengo. Renata. É isso aí, gol do Emanuel Biancucci, camisa 17. Camisa 17, confundindo a narradora aqui, que confundiu 17 com 19, narrou gol do Henrique. Mas tá lá, é gol do Bahia, Emanuel Biancucci, abrindo o placar na Arena Fonte Nova, comemora o torcedor baiano, o torcedor tricolor. A bola tá no campo, abriu campo, na direita, nos pés do atacante, capitão Léo Moura. No joelho. Ele domina, é marcado por ali, área de perigo, dominou, colocou a bola, tentou chutar, mas saiu, dominou, saiu a bola no chão. É do Bahia, dominou. 19 minutos do primeiro tempo, Bahia 1, comemora a torcedor tricolor e Flamengo 0. Flamengo 0, Larissa. Veio, e agora? O Bahia, o que o Mengão tem que fazer? Gol merecido, né, Renato? O Flamengo joga de forma apática e deixa o Bahia tomar conta do seu campo sem oferecer muita resistência. Precisa marcar e aproveitar nos contra-ataques. É jogar no Everton, que ele sabe explorar. É isso aí. 20 minutos do primeiro tempo. E no placar da Ultra, Bahia 1, Flamengo 0. A bola tá com Bahia. De cabeça tira Paulo Vitor com a mão esquerda. Deu um toquinho ali. Fez uma boa defesa. O Paulo Vitor salva quase que o Bahia coloca o segundo no fundo da rede. De novo ele, Emanuel Biancucci, quase que faz o... O portal do Biancucci, mais ou menos parecido com o lance. A diferença é que o Biancucci montou de cabeça para Paulo Vitor mandar para escanteio. E que faz e os cobranças de escanteio. Vamos lá, Larissa. Que fase do goleiro do Paulo Vitor. Vem salvando bastante o Flamengo nos últimos jogos e nesse não tá diferente. É isso aí, o Paulo Vitor que vem fazendo ótimas defesas e salvando o Mengão. O Mengão que precisa da vitória. E vem o Mengão no contra-ataque pelo meio. Eduardo da Silva abriu na esquerda para o Everton. Na velocidade, ele chutou, tentou ver na grande área. Tira o zagueiro por ali do Bahia. Tirou o perigo. Que desarme perfeito, Flávio. Desarme perfeito do zagueiro do Bahia antes que o Everton tocasse a bola para mandar pro gol. O cruzamento foi do Léo Moura mais uma vez. O zagueiro do Bahia tocou para escanteio, o Lucas Fonseca. E agora o Flamengo tem jogada perigosíssima, Renata. Escanteio já cobrado pelo Mengão. Tira de cabeça o perigo. Dominou no peito o jogador do Bahia. Devolveu a bola, mas a bola tá com o Mengão. Léo Moura deu um chutaço para frente, mas sem destino. A bola vem com o Bahia mais uma vez pela direita. Vem mais uma vez pela direita o Bahia. Ele colocou a bola mais na frente, mas não deu pra ele não. O Mengão tirou e a bola tá com o João Vitor. A bola tá com o João... Paulo Vitor, ele colocou a bola mais na frente. Vem o Mengão na defesa, 22 minutos do primeiro tempo, faltando 23 minutos para acabar o primeiro tempo. Muitas emoções aqui de Flamengo e Bahia na Arena Fonte Nova. Eu, Renata Silveira, a garota da voz, narrando esse jogo pela primeira vez aqui pela Ultra Web Rádio. Muito obrigada aos amigos que acreditaram no meu potencial e me deram a oportunidade de estar com vocês aqui hoje. É um prazer, e vem o Mengão pela esquerda, vem o Mengão com o Márcio Araújo, ele coloca a bola mais na frente, deu um chutão ali pela esquerda, João Paulo tira o jogador do Bahia, ele lançou a bola por ali, mas tirou o jogador do Bahia na confusão, e por ali o juiz parou, marcou falta lá, Flávio. Exatamente, marcada a falta, o árbitro Leandro Voaden, atento, chegou, tentou, parou o lance depois de uma... um cruzamento, um belo passe para o camisa número 7 do Bahia, o nosso querido Max Biancucci, que foi parado pelo Canteiros com falta. Renata? É isso aí, falta do jogador Elton do Flamengo. E vem o Bahia pela esquerda, dominou. Dominou Emanuel Biancucci, ele colocou a bola mais pra frente. Vem vindo o Bahia pela direita agora. Olhou pra frente Lucas, fez um lançamento, colocou a bola mais pra frente. E foi saindo por ali, não saiu não, conseguiu dominar. É marcado por dois, agora sim saiu, bandeira marcou lá. Bola do Mengão, é lateral, Flávio. Lateral para o Flamengo. Lateral para o Flamengo. E uma curiosidade a respeito dessa partida, a maior goleada do confronto foi 6-0 para o Flamengo. Foi no dia 7 de agosto de 2003, no Maracanã. 3 gols de Edilson Capetinha, 2 de Rafael e 1 de Fernando. E com este gol, é a 35ª vez que o Bahia balança as redes do Flamengo, Renata. Alô, Renata? Gabriel, os resultados. Alô, Renata, pode falar. É escanteio pro Mengão, é escanteio pro Mengão. Quem aparece ali pra fazer a cobrança? Vai indo por ali o jogador Eduardo da Silva, dá pra ver daí, o Flávio? Ele mesmo, Eduardo da Silva, vai cobrar o escanteio. Eduardo da Silva na cobrança do escanteio, autoriza o juiz. A bola tá na grande área, tira o goleiro por ali. Marcelo Lomba tirou, deu um soco, o juiz parou. Tá marcando o quê, Flávio? Falta em cima do Emanuel Biancucci. Os jogadores do Flamengo vão lá reclamar. E aí, mas o Adem diz, ó, foi falta sim, não tem do que reclamar. E se continuar reclamando, vai levar cartão amarelo. O Biancucci agora se levanta, o Emanuel, o primo do Messi. Aliás, é tanta confusão. São dois Biancucci, dois irmãos, e aí a gente se confunde todos. São tantos irmãos do esporte que a gente nem sabe. A torcida do Flamengo tá reclamando que o Biancucci pôs a mão na bola. A bola na mão. Eu não sei. Tem gol. Ao meu ver, não houve nada. É isso aí, esse bola na mão, mão na bola, que nas últimas partidas tem dado muita dor de cabeça pra gente, não é verdade? Exatamente isso, mas dessa vez não houve nem toque na mão, porque o Biancucci, a bola bateu mais ou menos entre a barriga e o ombro do Biancucci. Não houve, entre a barriga e o ombro, mais ou menos unilateralmente, não houve pênalti. É isso aí, o Bahia vencendo essa partida, sobe pra 13ª posição e o Flamengo fica ali estático na 10ª posição na tabela no Campeonato Brasileiro. Bahia que respira melhor com essa vitória, somando 3 pontinhos e subindo um pouco os degraus ali na tabela, fugindo daquela zona da degola, zona do rebaixamento. 26 minutos faltando, 19 minutos para acabar a primeira etapa no placar da Ultra. Flamengo 0, e vem o Mengão pela esquerda, vinha o Mengão, Bahia desarmou por ali, vem o Bahia no círculo central, abriu na esquerda, vem dominando Guilherme Santos, ele coloca a bola mais à frente, tira de cabeça Samir, a bola aparece por ali no círculo central, dominou o jogador do Bahia, parou o juiz, marcou falta, Flávio. Falta marcada pra cima do jogador do Bahia. E o Bahia já vai cobrar falta. Gabriel, teve gol? Tem gol no Anacleto Campanella em São Caetano do Sul. São Caetano empata. Um São Caetano, um Guaratinguetá pela Série C do Campeonato Brasileiro. Renata. É isso aí, Bahia 1, Flamengo 0, 27 minutos do primeiro tempo. Falta do Márcio Araújo já cobrada pelo Bahia. Vem vindo pela esquerda Guilherme Santos, ele é marcado. Colocou mais à frente, tentou a triangulação por ali, mas saiu, foi com muita força. Tentou a tabelinha ali, saiu, é lateral para o Mengão. Larissa, tá na hora de alguma substituição por alguma das equipes? Acho que não, deixa pro segundo tempo. Por enquanto, segue assim. Tem gol. É isso aí, tem gol, vamos lá, tem gol, vamos lá. Em Juiz de Fora, Tupi 0, Duque de Caxias 1. Ah, não. É isso aí, vem o Bahia, coloca essa bola no chão, dominou, olha o espaço, vem colocando por ali na grande área, vai fazer o chute, tenta o cruzamento, é desarmado, a bola ainda tá com o Bahia no cruzamento, tira Paulo Vitor o perigo, tira por ali o perigo, completou Canteiros. Bem-vindo Bahia, ainda com a bola na esquerda, ele volta ali na zaga, dá um chutão pra frente, mas aí foi desarmado pelo Flamengo, volta o Flamengo pela esquerda com o João Paulo, passou pelo círculo central, é o Everton que tá com a bola, ele vem dominando, colocou mais à frente, tira por ali o jogador do Bahia, desarmado, saiu pela lateral, é mais uma cobrança de lateral que vem vindo por aí, agora no placar da Ultra. Bahia 1, Flamengo 0, 29 minutos faltando, quase 15 minutos aí pra acabar o primeiro tempo aqui na Arena Fonte Nova. A Bahia vem vencendo com gol de Emanuel Biancucci, o camisa 17, que fez um gol, abriu o placar na Arena Fonte Nova para o Bahia. E mantendo esse placar até agora, 1-0, o Bahia vai respirando, atingindo a 13ª colocação no Campeonato Brasileiro. E tem falta do Samir. Foi falta? Você achou que foi falta, Flávio? Eu achei, sinceramente, que o Henrique escorregou, hein? O Samir sequer encostou no Henrique. O Henrique chamou a falta. O Voaden deu. E o Bahia quem tá com a bola. Já começou a bananação. É isso aí. Começou um clima meio estranho. Juiz marcou falta por ali, mas não foi nada, não. Não foi nada não, a bola tá com o Paulo Vitor, ele já faz a cobrança, aparece na direita, o capitão Léo Moura, ele domina, coloca a bola na esquerda, dominou ali mais pelo meio Luiz Antônio, ele devolve no círculo central para Márcio Araújo, devolveu para o Wallace, colocou na esquerda para João Paulo, ele vem dominando, o Flamengo vem tentando encontrar uma jogada, mas tá sem espaço, abriu na esquerda para Everton, ele é marcado por dois, mas consegue Eduardo da Silva na direita, ele correu, lançou mais à frente, abriu na esquerda, João Paulo fez o cruzamento, tira de cabeça o zagueirão do Bahia, a bola tá com o Flamengo, dominou no peito Luiz Antônio, abriu direita para Léo Moura, ele vem na velocidade, coloca a bola no chão, é marcado por um, vem pelo meio, vem voltando pela esquerda, abriu para Luiz Antônio, vai tentar daí, chutou, defende Marcelo Lomba com segurança para o Flávio. Depois de uma série de passes, a bola passou novamente, chegou novamente aos pés do Elton, que mandou um torpedinho de fora da área. Marcelo Lomba, atento, acabou agarrando a bola e não a soltou mais, mantendo o placar de 1 para o Bahia, 0 para o Flamengo. É isso aí, 31 minutos. Vem o Mengão com o Márcio Araújo, ele abre na direita com o Luiz Antônio, dá um toquinho mais à frente para Léo Moura, ele olha, faz o cruzamento na grande área, Elton de cabeça, tira o zagueiro do Bahia, ele retorna ali para o goleirão Marcelo Lomba com tranquilidade, agarra a bola, coloca ali ordem nos jogadores, indica para onde cada um tem que ir e pediu para todo mundo chegar mais para frente, retornou a bola em campo, vem o Bahia mais uma vez, 31 minutos no placar. Bahia 1, Flamengo 0. É, Renata Silveira, a garota da voz, narrando todas as emoções de Flamengo e Bahia pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. É com você, Larissa. O Flamengo não consegue ter a bola nos pés e apela muito pro chuveirinho pela direita. O Bahia tá muito melhor e mais organizado. É isso aí, tivemos agora uma falta de ataque. Larissa trazendo todas as análises dessa partida, observando de uma forma feminina, abrilhantando a nossa narração aqui ao meu lado, ao lado de Flávio também. Vem o Flamengo na esquerda com o João Paulo. Ele dominou, colocou a bola mais à frente e inverte o jogo pela direita, Chicão. Dominou a bola, colocou no chão, abriu para Léo Moura. O capitão devolve para Chicão, vem vindo Chicão. Apareceu ali Luiz Antônio pelo círculo central, devolveu para Samir. O zagueirão colocou a bola pela esquerda, o João Paulo e os técnicos ali tranquilos. Luxemburgo tomando uma aguinha, Gilson Kleina também tranquilo na dele, por enquanto sem maiores preocupações. E vem o Mengão, o Everton colocou para Luiz Antônio, tentou chute, para fora, para fora, para fora. Marcelo Lomba quase que tocou na bola ali. Passou perto. Belo chute, não é, Flávio? Belíssimo chute mais uma vez. Agora, diga-se de passagem, foi um torpedo bem mais acertado do camisa número 25, Luiz Antônio. Só que ele não teve a posição certa. A bola foi, passou rente ao gol de Marcelo Lomba e foi para fora do gol. Não teve susto nenhum, a torcida do Bahia segue vencendo 1-0 o Tricolor. Show de bola, vem o Bahia pela direita, Maxi Biancucci, ele é marcado pelo Chicão, devolveu a bola na direita, fez o lançamento, Paulo Vitor deu um soco na bola por ali, tira, afasta o perigo. Fica a dica, Bahia, fica a dica que o Paulo Vitor tá ligado, ele tá ligado e fazendo ótimas defesas, como a Larissa já ressaltou por aqui. Vem o Bahia com o Maxi Biancucci, ele é marcado por ali, caiu, levantou, dominou a bola, vem trazendo pela, faz o corte, vem trazendo na velocidade, apareceu mais à frente, dominou agora na esquerda, Henrique colocou a bola na grande área, tira, Chicão de cabeça, o perigo por ali, e vem o Mengão, show de bola, pela esquerda com Canteiros, mas foi desarmado, volta o Bahia, tentou um chute meio cruzado ali, tira a zaga do Flamengo com tranquilidade, no bate e rebate da bola, a bola É do Mengão pela esquerda com João Paulo. Vem vindo o Mengão tentando empatar essa partida. 34 minutos, faltando 11 para terminar. Vem o Mengão querendo um empate com Márcio Araújo. Abriu na direita com Léo Moura. O capitão domina, tem espaço. É marcado apenas por um ali. Faz o cruzamento, dominou na grande área. Chutou Everton, mas Marcelo Molomba tava ligado, chutinho rasteiro ali, quicou a bola, mas dominou Marcelo Lomba com segurança no tiro de meta, já coloca mais uma vez a bola em campo, um chute ali de três dedos, Flávio. De três dedos, bem pro centro, não deu muito certo, mas quanto ao lance anterior, mais um cruzamento de qualidade de Léo Moura, que encontrou o pé de Everton, que mandou para a cabeça de Marcelo Lomba e o tronco também. Lá vem Flamengo. Vem o Flamengo com Luiz Antônio pela direita, ele faz o cruzamento, tira de cabeça o Bahia por ali, o perigo, quase que o Mengão teve a oportunidade de empatar o jogo, a bola tá em campo, ali, perto da grande área, afastou pela esquerda, você não acha que foi falta, Flávio? Sinceramente, acho que foi. Eu ia pensar que você ia falar não. E agora tá marcada a falta e, sinceramente, eu acho que agora não foi nada. E aí, Flávio? Dessa vez não foi nada não, hein? O nosso querido camisa número 9, o excelentíssimo Everton, saiu Elton, aliás, tentou tirar a bola numa boa do Biancucci, mas acabou, na verdade, do Lucas Fonseca, mas ele acabou derrubando, foi o próprio Lucas Fonseca, só que o árbitro entendeu que não houve isso muito bem, entendeu que houve falta. O Lucas Fonseca, na verdade, caiu para cavar a falta. É isso aí, o Luxemburgo ficou ali na bronca, reclamou ali, ficou na bronca o Luxemburgo, a bola tá com o Mengão pela esquerda, vem o Mengão dominando a bola com o Léo Moura, ele toca mais no meio, tocou mais no meio para Canteiros, ele domina, abre na esquerda com o João Paulo. João Paulo lateral, vem vindo na velocidade, passou agora pelo círculo, pela linha que divide o gramado Everton, que era dúvida para esse jogo, mas fez a torcida flamenguista ficar mais feliz hoje. Tá em campo, e ele tá com a bola. Vem vindo o Everton, tentando uma jogada, tentando espaço por ali. Ele devolve para Chicão. Chicão que tá substituindo o Wallace, que saiu machucado. 37 minutos do primeiro tempo. Eu, Renata Silveira, garota da voz, estou narrando todas as emoções de Bahia e Flamengo na Arena Fonte Nova. Essa arena que tá lotada de baianos, os tricolores, mas também tem a torcida, a presença da torcida flamenguista rubro-negra, que tá presente por todo o Brasil. E vem o Flamengo com João Paulo na esquerda. Ele devolveu para Everton, mais uma vez com João Paulo, tira o jogador do Bahia, Demerson, chutou, colocou para lateral essa bola, e é mais uma cobrança de lateral para o Flamengo ali pela esquerda. Cobrança de lateral já realizada. Everton aparece ali pela entrada da grande área, mas saiu a bola, quicou, saiu ali do campo. Renata. E agora segue Bahia 1, Flamengo 0. É com você, Flávio. Bom, a maior goleada do Bahia para cima do Flamengo aconteceu no dia 17 de setembro de 2000, pela Copa João Avelange, equivalente ao Brasileirão daquele ano. 4-1 para o time baiano, marcados os gols do Bahia por Jajá, que fez 3, na época não tinha o artilheiro musical do Fantástico, e pelo Jean. Pelo Flamengo, marcou o Denilson, aquele mesmo. Lembro bem dessa partida, vai, virou piada, né? Jajá isso passa, Jajá eu tô aí, Jajá a gente se fala. Flamengo sofreu aí nessa época com essa goleada, com uma bela atuação do Jajá. Mas e vem o Flamengo mais uma Renata. Vez. Luiz Antônio pelo meio, ele abriu com o Eduardo da Silva, fez o chute, a bola passou por cima, ali é com o perigo, ele tabelou com Canteiros, a bola foi muito alta, uma boa oportunidade pro Mengão empatar, mas ele chutou forte demais e essa bola foi por cima, subiu demais, não é, Flávio? Exatamente isso, foi pra cima do gol, a chute do nosso querido Elton, foi pra lua e acabou não tendo efeito. Agora, o que eu ia falar, Renata, é que não teve tanta piada assim, porque pouco menos de um mês depois, no dia 28 de outubro, o Flamengo ia meter 4-0 no Vasco. 27 de outubro de 2000, me corrija aqui a agulha. É isso aí, uma alegria que durou pouco, uma piada aí que durou um mesinho. Eduardo da Silva vem vindo com o Mengão na esquerda, dominou João Paulo, vai fazer o cruzamento, cruzou, tentou ali na grande área, o jogador do Mengão, mas não deu pra ele não, tirou o Guilherme Santos, o perigo por ali, Guilherme Santos que vem aparecendo bem no desarme, tirando todas as bolas, todos os perigos do Mengão, é escanteio, Flávio. Guilherme Santos mandou a bola para o escanteio, que vai ser cobrado novamente pelo Mengão. Luiz Antônio na bola, já cobrado, tentou de cabeça por ali, Everton, Elton, tira! Olha o perigo do Mengão, Flávio! Que é isso, hein? O Everton recebeu o cruzamento, o escanteio do Luiz Antônio, de cabeça passou para o Elton, a bola passou por cima até, nem bateu na trave, nem bateu no Paulo, no nosso querido Lomba, foi para cima, foi tão ruim, mas mesmo assim é outro escanteio. Outro escanteio já cobrado por Luiz Antônio, a bola ali na bagunça, tirou, deu um chutão pra cima, o jogador do Bahia, a bola tá por ali com o Mengão, Eduardo da Silva colocou mais à frente, tira mais uma vez, a zaga do Bahia tá ligada e o Mengão não consegue não, e vem o Bahia no contra-ataque, tentou por ali, tira a bola, vem o Mengão, vem o Bahia ainda pela direita, não foi nada não, o juiz mandou levantar, não achou que foi falta, Flávio? À primeira vista não achei nada. Não sei se a equipe de replays está acesa, mas à primeira vista eu não achei falta. É isso aí, e a bola tá com o Flamengo mais uma vez. No bate-rebate da bola por ali, vem Eduardo da Silva, ele colocou pro Everton mais à frente, parou, falta feia, tá marcada, merece cartão, Flávio? Merece, porque o jeito que o Everton foi derrubado, pelo amor de Deus... O Voado dizendo, não vai adiantar, eu vou dar cartão. Pega o cartão, mostra o cartão amarelado, camisa número 9 do Bahia. Nosso querido, não foi bem o número 9, porque não está aqui na minha relação. Amarelado, portanto, camisa número 8, Wellington. Não estava pendurado, Wellington está amarelado, é o primeiro amarelo da partida, Renata. É isso aí, era uma ótima chance pro Mengão, Eduardo da Silva fez um passe ali, belíssimo para o Everton, que Ficou feio ali pro Wellington, né? O camisa 8 meio que puxou ali por trás. O juiz entendeu que foi falta feia e colocou o cartãozinho amarelo. E quem vai fazer a cobrança dessa falta, Flávio? Aparentemente o Léo Moura. Ali é uma ótima opção para o Chicão. É, e uma boa pro Chicão. E tem gol, tem gol. Vem lá, Gabriel. Na Arena da Baixada, Atlético Paranaense 1, Cléo de pênalti, Corinthians 0. É isso aí, agora quem aparece ali para a cobrança dessa falta, tá na bola o Chicão, tá na bola o Samir, o João Paulo, tem uma galera ali em volta da bola, vamos ver assim que o juiz autorizar, ele tá arrumando por ali a barreira do Bahia, organizando tudo por ali, já pegou a bola, colocou a bola no chão, o Samir, o camisa 4, o zagueirão, colocou a bola, fez um carinho ali na bola, colocou ela no chão, vamos ver se vai surgir uma jogada ensaiada ou se o Samir vai tentar ali de primeira colocar a bola no fundo da rede. Vamos ver, grande oportunidade para o Mengão empatar aqui na Arena Fonte Nova, 43 minutos, faltando pouquinho para acabar até agora, nenhum sinal de prorrogação, 43 minutos do primeiro tempo, boa chance para o Mengão, segue Bahia 1-0, vem ali o Flamengo, vem o Flamengo na cobrança, o juiz vai autorizar, a barreira está formada, tá ali na bola, o Mengão, Samir na cobrança, explode na barreira, explodiu na barreira essa bola. Flávio, toda essa preparação e essa bola explode na barreira? Tanto forró pra nada, como eu costumo dizer. Realmente, o Samir, tá, o Chicão, todo mundo preparado? O Samir diz, eu vou tomar a responsabilidade para me consagrar. Resultado, bola na barreira. É isso aí, bola na barreira. Tem que treinar falta, Samir. Tem que treinar falta pra cobrar melhor da próxima vez. Mengão tentava uma boa chance ali de empatar no finalzinho do primeiro tempo. Não é verdade, Larissa? Se empata esse jogo agora no finalzinho, entra mais tranquilo pro segundo tempo, não é verdade? É verdade. Aí o segundo tempo também pega fogo, né? Porque os dois times precisam da vitória. É isso aí, as duas equipes precisando dos 3 pontos. O Flamengo ali em décimo lugar, querendo se ver cada vez mais longe da zona, daquela confusão ali, de acordo com o Luxemburgo, né? E o Bahia, agora em 13º lugar, com essa vitória, mas se empatar vai ficar complicado. O Bahia, que antes do jogo era o primeiro ali antes da zona, e vem o Bahia no perigo, mas o Flamengo já fez o desarme, Samir. A bola coloca ali na esquerda com o João Paulo. O João Paulo deu um chutão pra frente, fez o lançamento, dominou Everton. Ele na velocidade correu, é marcado por um, devolveu para Everton. Everton agora sim com a bola, ele abre na direita, inverte o jogo, aqui com o capitão Léo Moura. Léo Moura olha pra frente, colocou a bola mais na frente com Luiz Antônio caiu no chão, tentou a falta por ali, mas o juiz não deu nada não. E a bola tá com o Bahia mais uma vez, e tem agora a prorrogação, Flávio. Repetindo, mais 2 minutos de acréscimo, vamos até os 47. É isso aí, 2 minutinhos de acréscimo, vamos até 47 minutos do primeiro tempo. Você acha que foi justo, Larissa, esses 2 minutinhos de prorrogação? Pois sim, eu até daria um, porque nada aconteceu demais, o jogo tá bom. É isso aí, 2 minutinhos de prorrogação, vamos até 47 minutos. Bahia 1, Flamengo 0. Eu sou Renata Silveira, garota da voz. Estou narrando todas as emoções de Bahia e Flamengo. Esse jogão que acontece na Arena Fonte Nova pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse campeonato de tantas emoções e de tantas surpresas que proporciona pra gente. A torcida do Bahia comemora, afinal, 3 pontinhos que tá levando, mas aí tá ainda no finalzinho do primeiro tempo e tem muito futebol pra acontecer e esse placar pode mudar. Vem o Bahia pela esquerda, dominou Guilherme Santos a bola, ele coloca mais à frente, foi desarmado pelo Luiz Antônio, abriu agora com o Léo Moura na direita, voltou com o Chicão, ele deu um bicão pra frente, apareceu por ali o jogador do Bahia que dá outro bicão, vamos colocar a bola no chão, a gente quer ver gol, que é futebol de qualidade. Samir na bola, recuou para o goleiro Paulo Vitor, ele olha por ali pra direita, pra esquerda, vai retornar pra quem? Recuou ali na lateral, vem vindo no Flamengo com o Léo Moura, ele devolve para Chicão, o zagueirão colocou mais à frente ali com o Flamengo. Canteiros abre na esquerda para João Paulo. Ele vem vindo, o Everton agora passou pela linha central do campo, vem dominando, é marcado por dois, ganha espaço, abriu pelo meio com Luiz Antônio, devolveu mais uma vez no círculo central, Marcelo Araújo abriu na direita para Chicão, vem vindo o zagueirão, abriu mais uma vez para o Everton, agora na esquerda com João Paulo, ele domina, tem espaço, colocou a bola na grande área, tira o Bahia e o juiz acaba o jogo, termina o jogo na Arena Fonte Nova, primeiro tempo, Bahia 1, Flamengo 0. Gol do Bahia foi do Emanuel Biancucci, o camisa 17, que colocou a bola no fundo da rede do Paulo Vitor. Abriu o placar na Arena Fonte Nova, fez a torcida tricolor baiana vibrar e comemorar. Afinal, 3 pontinhos garantidos por enquanto, não é isso? Larissa Queiroz, que comenta essa partida pra gente. Placar justo, o Bahia foi superior, o Flamengo até tentou equilibrar as ações no final, mas o ataque está sem criatividade, não consegue finalizar. É isso aí, trazendo algumas informações agora, Flávio Barbosa. Vamos tentar ouvir os protagonistas da partida neste finalzinho de primeiro tempo. Por enquanto, 1 para o Bahia, 0 para o Flamengo. Vamos ver se a gente consegue ligar o nosso microfone invisível. Não consegue. Então é o seguinte, primeiro tempo já encerrado. O Flamengo, ao meu ver, está tentando pressionar, mas por mais pressão que se faça, o problema é que a falta de putaria, né? Eu não sei se a Larissa concorda comigo. Sim, Flávio, o time tenta muito por bolas aéreas e quando a bola está no chão, erra muito. Renata? Olá, Flávio, tô aqui. E então, todas as emoções na Arena Fonte Nova de Bahia e Flamengo. Bahia 1-0, subindo na tabela, ganhando espaço aí, subindo uns degrauzinhos, atingindo a 13ª colocação por enquanto. E temos mais informações dos outros jogos ou por enquanto tudo igual, Gabriel? Tirando Corinthians 0, Atlético do Paraná 1, Bahia 1, Flamengo 0. Do resto, Atlético de Minas 0, Vitória 0, Grêmio 0, Botafogo 0. Esse é o resultado da rodada deste domingão, às 16h50. E a gente vai para um rápido intervalo pela Ultra, Web Rádio Ultra, trazendo a emoção que você já conhece aqui. Fique ligado que a gente já volta, 16h51, hora esportiva do Rádio Brasileiro. Isto sim é rádio. Em casa ou no carro, esta emissora é um tremendo sarro. Quer conhecer o mundo inteiro através do seu computador? Se informar e ficar 100% por dentro do que tá rolando. Então é só teclar www.radios.com.br www.radios.com.br www.radios.com.br. O mundo das rádios na tela do seu computador. Programa VHS com Flávio Barbosa. Todos os domingos com o melhor flashback do Web Rádio Brasileiro. Programa Papo de Doido. Todas as segundas-feiras com Rafael Cláudio Passos e seus amigos freaks. Debatendo de forma extrovertida as notícias da semana. Programa Ligados na Copa. todos os dias, exceto dias de jogos da seleção brasileira, informando e debatendo tudo o que acontece na Copa do Mundo. Programa Ultra Seleção, todos os dias de jogos da seleção brasileira, informando e debatendo tudo o que acontece com a seleção brasileira na Copa do Mundo. Programa Trollbola, todos os sábados, com a melhor equipe do Web Rádio Esportivo Brasileiro, se divertindo e zoando com os fatos mais estranhos do futebol mundial. Siga-nos nas redes sociais e participe de transmissões e programas. Facebook, www.facebook.com/UltraRádio do Brasil. Twitter, twitter.com/UltraRádio_BR. Tenha vinhetas spot com padrão bom e qualidade de voz grave. Você quer ser um profissional de destaque? Faça o Unigran Rio e seja visto como o mercado quer. São 5 cursos para você se preparar para o mercado de trabalho. Inscreva-se no vestibular 2012 da Unigran Rio. www.unigranrio.br. Entre em contato com Daniel Bolaes. Site www.locutores.com.br/Daniel Bolaes. Skype Daniel Bolaes. E-mail danielbolaes@gmail.com. Telefones 21-7874-6872, 21-98820-7733 e 21-2411-0753. Acesse nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na Ultra Rádio do Brasil. ultraradiodobrasil.com. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo RádiosNet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o RádiosNet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. RádiosNet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Fala pessoal, aqui é o César Cielo, você está na Ultra Rádio. Isso sim é rádio. Aqui é a Jade Barbosa e você está ligado na Ultra Rádio. Isso que é rádio. Acesse nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na Ultra Rádio do Brasil. www.ultraradiodobrasil.com. Se o seu time tá ganhando, tá muito bom. Se o seu time tá perdendo, não desanime não. Amigo torcedor, atenção. Nossa equipe emite sua opinião. Olha aí, bicho, não fique por fora. Olha o seu relógio e acerte a hora. Muito bem, 16 horas e 55 minutos, hora esportiva do Rádio Brasileiro. Estamos aqui pela Ultra Web Rádio, passando todas as informações desse intervalo entre Bahia 1, Flamengo 0, lá na Fonte Nova. Eu ia falar Fonte Luminosa, mas a Fonte Luminosa da Ferroviária de Araraquara, que não tem nada a ver com a história. Rapidamente, Campeonato Mundial de Basquete Feminino, Brasil vai perdendo, caro ouvinte. Quarto, final de quarto, por enquanto, Brasil 56, Espanha 79. É, amigão, tá difícil pras meninas brasileiras, hein? E agora, pelo Campeonato Brasileiro Série A, vamos passar a rodada que está acontecendo. Rodada das 16 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba. O Cléo fez de pênalti aos 40 minutos. Atlético do Paraná 1, Corinthians 0. Com esse resultado, o Furacão está na quarta colocação com 41 pontos e o Timão 40 pontos no meio da tabela da sétima colocação. O Bahia, Bahia e Flamengo, você que está curtindo esse jogo com a gente, está vencendo 1, Bahia, Emanuel Biancucci. Flamengo 0, Bahia, que está subindo, sobe o Bahia. Está o Bahia, daqui a pouco eu acho o Bahia está por ali. O Flamengo está lá na 11ª colocação, 31 pontos. E o Bahia, 14ª colocação, 29 pontos. O Atlético de Minas 0, Bahia Vitória 0. E no Maraca, Botafogo 0, Grêmio 0. Jogos das 18h30, jogo de fundo do Campeonato Brasileiro no Orlando Scarpelli. No Orlando Scarpelli tem Figueirense e Palmeiras. No Pacaembu, hein? No Pacaembu tem Santos e Goiás. E no Beira-Rio tem Internacional e Curitiba. O vice-líder pega o último, a lanterninha do Campeonato Brasileiro Coxa. Ontem, na Arena Pernambuco, tivemos Sport 0, Cruzeiro 0, Chapecoense 1, Criciúma 1 na Arena Condá. E no jogo de fundo do sábado, São Paulo 1, Alexandre Pato aos 13 da segunda etapa. E o Fluminense meteu 3, amigão, Fred, Wagner e Conca. G4 do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro 53, Internacional 44, São Paulo 43 e Atlético de Minas 41. Zona do rebaixamento, Palmeiras 25, Vitória 25, 24 pontos o Criciúma e 23 pontos o Coritiba. Na Série C do Campeonato Brasileiro, Salgueiro 0, CRB 0, Asa 0, Craque do Catalão 0. No grupo B, São Caetano e Guaratinguetã vão empatando 1-1 no Anacleto Campanella. E o Tupi do Flavinho Barbosa está perdendo lá em Juiz de Fora, do Duque de Caxias. Na cabine da Ultra, Renata, você tá na escuta? Olá, tô aqui sim, vamos lá. Alguma novidade aí na arena, na Fonte Nova, ou ainda não? Não, por enquanto não, as equipes ainda não retornaram ao gramado. Então vamos lá pra nossa comentarista. O que, que você achou dessa partida, desse primeiro tempo, meu bem? O Bahia dominou a partida nos 20 primeiros minutos e, com mérito, abriu o placar. O Flamengo até equilibrou no final, mas os atacantes não souberam aproveitar as chances. Está precisando acertar o último passe. O último passe está quase lá. Lá embaixo, Flávio Barbosa, alguma novidade, Flavinho? Nenhuma novidade. O Emanuel Biancucci, autor do gol, falou que foi o primeiro gol dele pelo Bahia, ele está muito feliz e cravou que falta só um tempo, obviamente, para ficar com a vitória. Dirty. O Márcio Araújo. Se ele não avisasse, eu não ia saber. São 17 horas pontualmente. Vamos pro break ou vamos direto aí pra Fonte Nova, ô Flavinho? Eu tenho aqui o gol, podemos ouvir? Então vamos lá. Na voz de Renata, solta a batida, solta o gol do Bahia. Vem o Bahia, com Guilherme Santos, ele faz um cruzamento. Ninguém na área, Chicão tira de cabeça. Dominou, colocou a bola no chão. Dominou no joelho, abriu na direita. Abriu na direita para o Wellington, ele colocou mais à frente. Railan, na grande área. Dominou, Henrique colocou na grande área. Chutou, gol! Gol do Bahia! Camisa 19 numa grande jogada. E o Railan, ele abriu na direita. O jogador estava marcado pela e por baixo das pernas. Henrique, o camisa 7. Henrique, o camisa 19, colocou no fundo da rede do Paulo Vitor, que não teve nem chances para defender. Agora, Bahia 1. Biancucci. Foi o Emanuel Biancucci que marcou. É isso aí, Flamengo 0, gol do Emanuel Biancucci. Somos a voz do campeão. Exatamente isso que você falou, excelente narração. É o seguinte. Aí a pela narração, o gol do Bahia. Lá na Arena da Baixada, por enquanto, no meu monitor aqui, as torcidas estão ali sentadinhas. Provavelmente ali no, na Fonte Nova também está tudo ali, comendo aquele lanche baratinho. Gabriel. Sim. Parece que tivemos um problema, hein? Tem um torcedor. Oi. Não sei se é um jogador ou se é um torcedor, mas sim, que está sendo levado de maca. Parece verdade, que teve um probleminha, hein? Ih, rapaz, então vamos já checar. A produção da Ultra já vai dando aquele esforcinho pra gente. A gente vai trazer mais informações. Rapidamente, pra fechar o meu intervalo inteligente, passar de novo lá na Fonte Nova pra Renata. Brasil 56, Espanha 83, quarto Campeonato Mundial de Basquete Caso Feminino. Caso perdido, né, Gabriel? Essa seleção de... de basquete feminino é caso perdido. Sem Paulo. Ah, na é caso perdido. E é muito perdido, hein? O técnico é Luiz Augusto Zanão. Na Fonte Nova! Vai lá, meu bem! Renata! Assuma o comando da segunda etapa de Bahia 1, Flamengo 0. É isso aí, daqui a pouquinho vai começar a etapa complementar desse jogaço. Bahia vem vencendo por 1-0 com o gol do Emanuel Biancucci. O Flamengo ainda não conseguiu balançar a rede do Bahia. Por enquanto, 1-0, e esse placar, é claro, deixa o torcedor tricolor baiano mais feliz. Afinal, vai saindo um pouco daquela zona da degola e vai respirando com maior tranquilidade. O Flamengo precisa empatar e talvez até, quem sabe, aí vencer para tentar também se afastar cada vez mais. Renata. Flávio, você já tem aí alguma substituição, alguma novidade desse intervalo? Gabriel está para entrar no Flamengo. Daqui a pouco eu confirmo quem saiu. Agora vai. Agora vai. É isso aí, o Gabriel em campo. O juiz já acerta ali os seus cronômetros. Vai começar a partida. Começa a partida! Etapa complementar! Vai começar agora a etapa complementar entre Flamengo e Bahia na Arena Fonte Nova. O Bahia vem vencendo por 1-0. O Bahia vem vencendo por 1-0. O Flamengo tem que entrar com tudo! E a substituição, traz ela aí, Flávio! Pois bem, Everton saiu da partida para dar lugar a Gabriel, camisa número 17. O Everton estava meio baleado, mais para lá do que para cá. Vanderlei Luxemburgo achou melhor que ele saísse no intervalo. Ele que era a camisa número 22. Dá lugar, portanto, a Gabriel, camisa número 17. Eu vou fazer o gol, hein? Fica escutando pra você ver. É isso aí, o xará do nosso querido Gabriel, agora em campo. Quem sabe aí ele faz o gol do empate, faz logo o gol também da vitória do Mengão. Essa virada aí, que tomara que ela chegue, tomara que ela consiga. Aí o Mengão faça essa vitória histórica aqui na Arena Fonte Nova. A bola tá com o Bahia, tá com o Diego Macedo. Ele coloca a bola mais no meio, agora a bola vem lá pela esquerda, mas a bola tá com o Mengão, que tava ligado por ali. Dominou, colocou mais atrás. Com o Chicão, o zagueiro domina a bola, ele vai agora, olha pra frente, tenta lançar a bola, mas tentou o chute curtinho ali pro Léo Moura, pro capitão, vem trazendo agora, volta mais uma vez com o Chicão. Larissa, e aí, Gabriel em campo, quais são as expectativas desse jogador, o que muda pro Flamengo nesse segundo tempo com o Gabriel em campo? Larissa? Renata? Larissa, alguém me escuta? Renata? Eu te escuto, Renata. Eu também. Renata? É isso aí, acho que o microfone da Larissa, então, que tá com problema. E foi pênalti! Pênalti pro Bahia! Pênalti pro Bahia! Fora da área, Flávio! Não chegou a ser pênalti, não, hein? Ele tentou, foi derrubado dentro da área. Acredito que seja o camisa número 59. Segundo aqui a minha relação, é o nosso querido Raylan, que foi empurrado. Não, já foi dentro da área. Pênalti para a equipe do Bahia. Pode ser que venha aí o segundo gol da partida. O pênalti foi feito pelo camisa número 16, o nosso querido João Paulo. Vai, Renata. É isso aí, quem sabe agora o Bahia amplia o placar, o pênalti ali foi feito pelo João Paulo e tá na cobrança ele, Emanuel Biancucci, o camisa 17, quem sabe aí agora ele faz o segundo gol da partida, o segundo gol dele, ele que abriu o placar no primeiro tempo e agora tem a oportunidade de fazer o segundo gol dele, quem sabe ampliar o placar aqui. Os jogadores ali reclamam do posicionamento da bola, na marca ali do pênalti, mas agora sim, tá tudo certo, o juiz já vai autorizar a cobrança, tá na bola o camisa 17, Emanuel Biancucci, pra cobrança de pênalti que foi cometida ali pelo João Paulo. Vai autorizar o juiz, 3 minutinhos da etapa complementar. Vem o Bahia na cobrança de pênalti, autorizou o juiz, o camisa 17, Emanuel Biancucci. Ele vai pra bola, deu uma corridinha, chutou, gol! É do Bahia! Bahia, Emanuel Biancucci, o camisa 17 de pênalti, que linda cobrança, bonito, a Bessa colocou lá em cima, do lado direito do goleiro Paulo Vitor, lá no alto, que bela cobrança de pé esquerdo, colocou lá no alto, onde a coruja dorme e garantiu o segundo gol do Bahia, o segundo gol dele, no início da etapa complementar de pênalti, Emanuel Biancucci, camisa 17, agora no placar da Ultra Bahia 2, Flamengo 0, é com você, Flávio. Não havia chance nenhuma, absolutamente nenhuma, para que Paulo Vitor chegasse depois dessa lindíssima cobrança. Houve sim o pênalti. Então, o Biancucci, que não tem nada a ver com isso, como Eduardo Jorge, botou lá no ângulo. Linda cobrança, no fundo das redes, não dando chances nenhumas para o nosso goleiro do Flamengo. E 2-0 para o Bahia. Biancucci. Emanuel Biancucci com a 17 pela segunda vez no campeonato, faz a folia do torcedor do tricolor da Bahia em todo o Brasil. Agora no placar da Ultra, 2-0. Bahia tá destruindo o Flamengo do Lucha, Renata. É isso aí, o Mengão tem que ficar ligado. Fica a dica, Mengão. Foi o segundo gol do Bahia e o segundo do dele, Emanuel Biancucci. E aí, Larissa, 2-0 pro Mengão. Luxemburgo tem que mexer? Esse é o momento? Peraí, vem o Bahia na cobrança de pênalti. Defende Paulo Vitor. No lançamento apareceu ali na área, tava marcado, mas conseguiu dominar, chutar. Paulo Vitor defendeu com segurança. Agora sim, Larissa. Complicou pro Flamengo agora, Renato. Eu acho que o Luxemburgo tem que abrir mão de um volante e colocar um atacante. Ir pro ataque, não tem nada a perder. É isso aí, ainda mais agora com 2-0, né? 2-0, já Renata. Tá perdendo de 2, vai perder mais o quê? Então, coloca logo um atacante, vai pra frente, eu trago você, Flávio. Alguma informação? Só no Bahia não houve nenhuma alteração. Confirmando isso. É isso aí, nenhuma autorização no Bahia. O Bahia vem vindo agora com mais um gol. Foi falta agora aqui pela esquerda ali, uma mão no rosto do jogador do Flamengo, em cima do jogador do Bahia. Mão do Everton ali em cima do jogador do Bahia. O juiz parou, sinalizou, marcou bem a falta, Flávio? Exatamente, marcou muito bem a falta. Foi um tapa daqueles de lutador do UFC. Tem gol! Tem gol, eu chamo ele, Gabriel. No Maracanã, Botafogo 0, Grêmio 1, Marcos. É isso aí, gol do Grêmio, Botafogo. Então, entrando na zona do rebaixamento, tô certa, Gabriel? Botafogo está quase, tá na 16ª colocação, 26 pontos. Quem abre a zona é o Palmeiras 25, que joga contra o Figueirense às 16 horas e 30 minutos. É isso aí, o Fogão tem que ficar ligado, porque se o Palmeiras vencer, fica complicado. O Bahia agora com esse segundo gol já se afasta mais ainda dessa primeira posição aí fora da zona da degola. E vem o Bahia mais uma vez, tentou a jogada por ali, dominou Paulo Vitor com segurança, abriu na direita para Léo Moura, o capitão já coloca a bola mais à frente, dominou na direita, Márcio Araújo, ele abre mais à frente, vai levando na velocidade, é marcado por um, Everton passou pelo círculo central, vai levando a bola na velocidade, abriu na direita com Eduardo da Silva na entrada da grande área, é marcado, tentou abrir na direita, caiu por ali, o juiz não deu nada, segue o jogo, vem o Bahia mais uma vez, o Bahia agora pela esquerda, é marcado por dois, devolveu a bola, ali na zaga, Guilherme Santos dominou, apareceu o Lucas, deu um bicão, um chutão pela bola, pra frente, a bola não saiu não, ainda tá em campo, cruzou ali, a linha central do campo, a bola tá com o Mengão mais uma vez no bate e rebate, sobrou pra Léo Moura, ele voltou com o Samir, o zagueiro devolve na esquerda para João Paulo, ele domina, olha pra frente, faz um toque, mais à frente ali no círculo central, dominou, vem o Mengão acreditando e querendo marcar o seu primeiro gol aqui na partida e diminui essa derrota, vem vindo o Mengão, deu um chutão pra frente, não conseguiu dominar, a bola vai saindo pelo fundo, Flávio Barbosa. Olha, uma curiosidade a respeito dessa partida, mais uma, o Bahia, ano passado, também neste estádio da Fonte Nova, derrotou, já em formato de arena, derrotou o Flamengo por 3-0, será que a história vai se repetir? Ver, né? Por enquanto aqui a torcida do Bahia rodando as camisas, fazendo a festa bonita na Arena Fonte Nova, que tá lotada. A Arena Fonte Nova que recebe uma grande quantidade de jogadores, tanto do Bahia quanto do Flamengo também. E volta o Flamengo pela direita. Vinha o Flamengo porque já foi desarmado por Guilherme Santos e colocou a bola pra lateral. Marina, chegamos aos 10 minutos do primeiro tempo, do segundo tempo da etapa complementar. 2-0 pro Bahia. O Flamengo tem que acontecer e até agora nada. Renata, o Bahia concentrou as jogadas no primeiro tempo toda na lateral esquerda e faz o mesmo nesse início do segundo tempo. João Paulo precisa ficar mais atento no lado rubro-negro. É isso aí, Larissa. E vem o Mengão no cruzamento. Tirou por ali de cabeça. Tem gol, eu chamo Gabriel Gol. É com você, Gabriel. Vamos lá, Série C do Campeonato Brasileiro, Anderson Paraíba, Salgueiro 1, Série CRB 0. É isso aí, volta o Mengão pela esquerda com o Everton, na velocidade, ele faz a jogada sozinho, vai entrando, vai ganhando espaço, chutou fraquinho, rasteiro, dominou com tranquilidade Marcelo Lomba. Ô Flávio, acho que o Everton não comeu feijão hoje não. Definitivamente não. O Everton chutou uma bola tão fraca, mas tão fraca, que até o Steve Wonder de costas defenderia esta bola. E o Flamengo, cadê pontaria, tá perdendo por 2-0. É isso aí, mas também a gente não pode pegar tanto no pé dele, né? Afinal, chutou com a direita, que não é a boa dele. E vem o Mengão com o Eduardo da Silva pela direita, dominou, fez o giro por ali, voltou com o Everton, abriu na direita. Vai vindo por ali, pela direita, o Léo, que isso, pavoroso, chutou pra quem, pra ninguém, teve um fantasma ali, nem eu entendi o que aconteceu ali com o Canteiros, Flávio. Sinceramente, eu também não. O Canteiros resolveu passar pro Gasparzinho, só que o Canteiros esqueceu de um detalhe, o Gasparzinho não joga. Esse aí, o Gasparzinho não foi escalado pro jogo de hoje, né, não tava ali presente, fez um passe ali pavoroso, tinha ninguém para receber essa bola e perde uma boa oportunidade o Mengão, não é verdade, Larissa? É verdade, Renato. O meio de campo do Flamengo está totalmente desorganizado. O Luxemburgo precisa agir. É isso aí, o Luxemburgo precisa levantar ali do banco, se movimentar, agitar esse banco de reservas do Mengão, quem sabe aí fazer umas mudanças, talvez até nem precise mexer muito, talvez só uma tática ali, abrindo mais, fechando, colocando os jogadores mais à frente, fazendo uma marcação ali mais individual, quem sabe o Flamengo consegue. Vem o Bahia pela direita, na velocidade, ele coloca a bola na entrada da grande área, dominou, caiu por ali o jogador do Flamengo, Foi nada não, o juiz segue o jogo na velocidade, Canteiros, ele coloca a bola na esquerda, dominou Gabriel, ele vai vindo na velocidade, vem vindo o garoto Gabriel, ele coloca na direita, abriu na esquerda com o Everton, faz o cruzamento, pra ninguém, muito forte, essa bola vai para lá na direita com o Luiz Antônio, o camisa 25 domina, olha pra frente, prefere liberar aqui na esquerda, vem vindo o Marcelo Araújo, ele vai tentar dar e chutou, foi desarmado, explode a bola vem sobrando ainda com o Mengão, vem pela direita, abriu na esquerda, foi forte demais, o Everton não percebeu, não acreditou por ali na jogada, a bola ainda tá com o Mengão, perde uma grande oportunidade, não é, Flávio? Eu sinceramente não sei o que tá acontecendo com o Flamengo, o time tá feliz, o time foi campeão mundial de basquete hoje, mas parece que a mesma vibração que o pessoal do futebol do basquete teve, o pessoal do futebol não tá tendo. É falta de pontaria pra lá, falta de pontaria pra cá. Parece que nem a entrada do Gabriel tá adiantando muito. Eu não sei se a Larissa concorda comigo. E vem o Mengão na direita com o Léo Moura, faz o cruzamento na área, tira de cabeça Lucas Fonseca por ali, o perigo. É isso aí, tá faltando aquela animação que os jogadores de basquete do Mengão tiveram hoje, trazendo a taça aí do campeão do mundo do basquete. Linda vitória do Mengão. Bato palmas, Mengão campeão do mundo. Lindo, lindo, mas vamos trazer essa animação aqui pro gramado, aqui pro futebol. Vem o Mengão na direita, Eduardo da Silva de costas, domina, ele faz o giro por ali, devolveu na esquerda, Everton, camisa 22, dominou, chutou agora de esquerda, mas foi fraquinho ainda, tá faltando força, Everton. Vamos lá, Flávio. Tá faltando força. Ô, Everton, se você me ouve daqui, um recadinho. Não é força, é jeito. E aparentemente você não está tendo nenhuma das duas coisas. Mas um chute fraco, lomba, não tem nada a ver com isso. Pegou, não largou mais, segue 2-0 para o Tricolor. É isso aí, segue 2-0 para o Tricolor Baiano. Tricolor Baiano que está feliz da vida aqui comendo seu acarajé, numa sombra fresca, feliz com essa vitória em cima do Mengão. Afinal, né, o Tricolor Baiano tá se afastando da zona da degola. E eu sou Renata Silveira, garota da voz, e estou transmitindo todas essas emoções de Bahia 2, Flamengo 0. Agora, 14 minutos, quase 15 minutinhos da etapa complementar. Bahia vai garantindo os 3 pontos, mas o Flamengo tá correndo atrás, não é isso, Larissa? Corre, corre. E nada, o ataque tá dormindo. Parece triatlon, né, Larissa? Corre, pedala e nada. Sim, a bola tá dando choque nos atacantes. Eles chegam e não fazem nada. É isso aí, o Mengão tem que acordar. E agora na cobrança de escanteio do Bahia, já cobrada, Paulo Vitor defende com tranquilidade. A bola não passou por ninguém e Paulo Vitor segurou por ali. Ele já vai fazer o tiro de meta, já cobrado. Agora na esquerda, com João Paulo, ele coloca mais na frente. Forte demais saiu a bola, não foi pra ninguém, Flávio. Eu me recuso a comentar. Que ridículo, João Paulo. Por favor, para de ser daltônico. É isso aí, é o míope também, né? Colocou essa bola aí, pra quem eu não sei, forte demais, a bola saiu pra lateral e o Mengão aí perdeu mais uma chance de armar uma jogada e quem sabe chegar lá na frente, mas tá com a bola o Mengão mais uma vez. Léo Moura na direita, devolveu ali no círculo central, vem vindo na velocidade de Luiz Antônio, abriu na esquerda com o João Paulo, ele vem vindo, abriu agora, voltou mais uma vez com o Luiz Antônio, ele domina, olha pra frente, olha pra um lado, pro outro, viu o Everton por ali, dominou agora Gabriel, camisa 17, ele fez um drible bonito por ali, tá marcado por 3 e não deu pra ele não, tirou o zagueirão do Bahia por ali, o perigo, o Gabriel tentava a jogada por ali, mas com 3 jogadores na frente dele, ficou complicado. A bola tá com o João Paulo agora, ele faz o cruzamento na grande área, ali de cabeça, Eduardo da Silva, é gol! Gol! Do Flamengo! Eduardo da Silva! Cruzamento do João Paulo, camisa 16, Eduardo da Silva de primeira de cabeça, colocou no canto direito do goleiro do Bahia, a bola ainda bate na trave e entrou devagarzinho no gol. É gol do Mengão, é gol do Eduardo da Silva, o croata! Colocou colocou no fundo da rede e diminuiu agora no placar da Ultra. Bahia 2, Flamengo 1. Você disse tudo. João Paulo fez um grande cruzamento para a cabeça de Eduardo da Silva. O brasileiro croata mandou primeiro a bola na trave, depois a bola caprichosamente mandou-se para o fundo das redes. Lá vem o Flamengo, depois o completo. Lá vem o Mengão mais uma vez, sacou no cruzamento, pra fora no cruzamento do Everton, camisa 22. Mais uma vez o Eduardo da Silva tava lá na entrada da grande área e tentou, mas agora infelizmente não deu não. Quase que o Mengão empata, Flávio. Exatamente isso, belo cruzamento para Eduardo da Silva, que fez a folia do torcedor rubro-negro, não posso deixar de falar meu bordão, na jogada anterior, e agora não deu certo. Faltou um pouquinho de tutano para empatar a partida, e agora no placar da Ultra, 2 para o Bahia, 1 para o Flamengo. O Flamengo está reagindo, não vai ser possível a repetição daquele resultado do ano passado. Renata? É com você, Larissa. E o João Paulo se redimiu dos erros que cometeu anteriormente, né? Excelente cruzamento para o Eduardo da Silva. Isso mesmo, um cruzamento na medida ali. Colocou direitinho na cabeça do Eduardo da Silva aqui. Sem nenhum esforço, colocou no fundo da rede e diminuiu esse placar. E tem jogador no chão, Flávio. Exatamente, tem jogador ali no chão. Me parece ser o Henrique. Ele está se levantando agora. Não é muito nada grave. Não é nada grave? Muito nada, foi ótimo. E a torcida do Flamengo já está de pé, já está cantando, enquanto a torcida do Bahia silenciou-se. Torcida rubro-negra, os 4 mil presentes aqui cantam alto e comemoram esse golzinho aí que traz toda a força para a nação rubro-negra. Agora, com certeza, vai entrar com mais garra e vai acreditar nesse empate e, quem sabe, uma virada. E olha só, 2-1 Bahia, por enquanto nenhum de nós estamos acertando esse placar, não é verdade, Flávio? Meu bolão já foi pro saco, eu apostei em 2-1 para o Flamengo. Eu também. E era o Henrique mesmo que caiu. É isso aí, o Henrique tava caído por ali. Acho que por enquanto só o meu que talvez tenha chance de acontecer, né? Eu falei 3-2 pro Flamengo. O de vocês 2-1 não tem mais chance, né? Ah, já fui eliminado. Já. Exato. O meu foi bom. Muito bom. Vem o Mengão mais uma vez. Vem o Mengão pela esquerda. Agora domina Luiz Antônio. Márcio Araújo dominou, colocou mais à frente para Luiz Antônio. Vai aparecer por ali. Chutou forte demais, Gabriel. Faltou ângulo. A bola subiu ali no chute, Flávio. Ele pegou embaixo da bola. Muito embaixo da bola. O Gabriel realmente chegou mesmo para... Agora sim tá mostrando o que veio. Só que o chute dele foi muito para baixo. Não assustou, não deu nem cócegas. Para o Lomba e segue 2-1. O jogo tá quente, o jogo tá pegado, o jogo tá histórico. Jogo pegado, jogo histórico. Agora no placar, Bahia 2, Flamengo 1. 20 minutinhos da etapa complementar. Quem sabe o Mengão vem empatando essa partida e quem sabe aí vira! Vamos torcer, porque Renata, o Bahia tá com a bola. Bateu ali no jogador do Flamengo e é lateral para o Bahia pelo lado esquerdo. Renata. Larissa, vamos lá, Flávio. Antes da Larissa, eu queria falar que no atual campeonato, com o de hoje, o Flamengo marcou 23 gols. E hoje, o Bahia marcou seu 22º gol. Vai, Larissa. O Flamengo melhorou na partida. Aproveitar os cruzamentos da lateral esquerda e empatar a partida. Acho que o Luxemburgo deveria colocar um atacante para tumultuar a área. Lembrando os gols aí, o Flamengo tá com poucos gols esse ano, até com saldo negativo, mas bem o Bahia na entrada da grande área. Levou por ali Henrique, fez o cruzamento, tira Chicão, Paulo Vitor na bola, que perigo, que perigo! Flávio! Se não fosse pelo Paulo Vitor, seria o gol fatal da equipe do Bahia. A torcida, o Flamengo deu bate e rebate, o Chicão deixou a banda passar, a bola sobrou para o Henrique, que fuzilou. A bola bateu, não sei se na perna ou se na batata dela, do nosso querido Paulo Vitor, o PV, evitando que seria o terceiro gol do Bahia, que vence ainda por 2-1. Chutaço ali do Henrique, do bonito da beça, Paulo Vitor. Aí, como a gente estava falando, lembrando no início da partida, que vem fazendo defesas sensacionais. E defesas estão salvando o Flamengo, não é isso, Larissa? É sim, Renato. Se não fosse por ele, esse placar já estaria mais ampliado para o Bahia. Paulo Vitor fechando o gol. A muralha, Paulo Vitor fechando o gol e evitando mais gols do Bahia. O jogo está parado. Foi falta, Flávio Barbosa. Exatamente, falta em cima novamente do Henrique. Chegou a fazer aquelas batidinhas do UFC. Falta perigosíssima, tem muita gente, um bololô na área. Tá lá o nosso querido Diego Macedo, o Biancucci, o Max, o Henrique, o Emanuel. Qual deles vai cobrar? Só sei que Renata vai narrar. Gostei dessa, só sei que Renata vai narrar. E aparece por ali o Henrique, como você falou também, o Max Biancucci. Autoriza o juiz na cobrança, explode na barreira, a bola explodiu na barreira. Mais uma vez, aquela cobrança de falta que um monte de jogador prepara ali, faz aquela expectativa que a gente acredita que vai sair uma linda jogada. E a bola de primeira ali explode na barreira. É aquela jogada mal ensaiada, não é, Flávio? É, né? Mal ensaiada, mal teatralizada, enfim, mal tudo. O Vanderlei Luxemburgo tá pensando no que a Larissa disse. Acho que vai mandar a gente logo para o aquecimento. O Flamengo já fez duas alterações, já tem direito apenas a mais uma. É bom pensar nisso, hein, Luxa? E quem seria uma boa substituição aí para essa última oportunidade que o Luxemburgo tem, Larissa? Tirar um volante, eu acho que o Márcio Araújo, e colocar, dar uma chance para o garoto Nixon ou até mesmo o Arthur. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se o Luxemburgo vai mexer dessa forma aí que a Larissa deu a dica pra ele. A bola tá com um goleiraço do Bahia, Marcelo Lomba. Ele manda os jogadores saírem dali, se posicionarem mais atrás, já faz a cobrança do tiro de meta. A bola quica no gramado do Mengão e tira por ali, dá um bicão. Dominou no peito o jogador do Bahia, abriu na direita, vem dominando. O jogador do Bahia, agora mais à frente, Biancucci fez o lançamento, mais à frente pra ninguém, não tinha ninguém pra receber essa bola do Biancucci, hein, Flávio? Exatamente, o Biancucci tentou passar, mas ninguém chegou a tempo para fazer a jogada que poderia resultar no terceiro gol do Bahia. Não deu nada certo, segue 2-1 para o Tricolor. Vem o Mengão na direita. Luiz Antônio faz o lançamento. Forte demais, Luiz Antônio. Forte demais. Pavoroso. Tem gol, Gabriel. Atleta Campanella, Alisson. 2, São Caetano. 1, Guaratinguetá. Muito bem. Eu chamo agora Flávio. Gasparzinho, mais uma vez, parece que estava presente nesse lançamento aí, né? Porque não apareceu ninguém por ali. A bola saiu. Forte demais. Rigorosamente ridículo, que cruzamento tosco e torpe. Aí o Bahia vai se aproveitar disso para fazer a sua primeira alteração. Tem gol. Tem gol, eu chamo ele, Gabriel. O Tupi empata, Tupi 1, Duque de Caxias 0. Ô Renata. Duque de Caxias 1, perdão. Vamos lá, Flávio, tem substituição no Bahia, não é verdade? Verdade, eu sei que é a sua primeira narração aqui na Ultra, mas... você falou o nome do Max Biancucci? Algumas vezes, né? Pouquíssimas vezes. Pois tá saindo ele, né? Ele não jogou nada e tá saindo. William Barbio, você se lembra dele? Claro, jogou no Vascão. Não fez muita coisa pelo Vasco, né? Mas na última partida, pela 24ª rodada do campeonato, ele deu um passe pro gol do Railan e fez duas belíssimas jogadas. Pois é, exatamente o William Barbio que está entrando no lugar do Biancucci, ele que tem a camisa número 38. Quem sai é Max Biancucci, camisa número 7, o outro irmão Emanuel fica na partida. Repetindo pela última vez, sai Max Biancucci com a 7, entra William Barbio com a 38. Renata? Tem olha ele aí, o William Barbio tá com a bola, ele vai na velocidade pela esquerda, é marcado ali pelo canteiro, saiu a bola, eu trago ele, tem gol, Gabriel. É a virada em Juiz de Fora. Uhul. Tupi 2, Duque de Caxias 0. 1. Duque de Caxias 1. Pô, esse meio com 0, hein? Renata. Vamos lá, Flávio. Pois bem, sobre a invencibilidade, a maior é do Flamengo, né? 13 jogos sem perder, de 71 a 87. E o Bahia também ficou 11 jogos sem perder pro Flamengo, inclusive aquela goleadaça em 2000. Muito bom. E invencibilidade, o Bahia tá com 5. 3 vitórias e 2 empates. Bahia aí tá com saldo melhor que o Mengão. E vem o Mengão pela esquerda agora com o João Paulo. Ele coloca na direita para Eduardo da Silva na grande área. Aparece por ali o jogador do Bahia e tira o perigo. Renata, a bola apareceu que bateu ali no cotovelo. Vamos lá, Flávio. Arthur vai entrar. Tem gol. Tem gol. Vamos lá, Gabriel. Asa 1, craque 0 no Campeonato Brasileiro Série C. Muito bom, e vai entrar o garoto Arthur, que vem lá de Londrina, o que foi o grande goleador, mas que pelo Mengão não ter feito muito não, mas o Luxemburgo sempre acredita nele e geralmente tem colocado ele, principalmente depois aí dos 25 minutos nas partidas, mas o garoto infelizmente não tem feito gols não. Vamos ver hoje o que vai acontecer por aqui, não é verdade, Larissa? Você gosta do Arthur? Por enquanto ele não mostrou serviço, ele precisa entrar nessa partida, se movimentar bem, arriscar um pouco mais, que tá devendo. Tá devendo, mas já tá entrando aí em campo o Arthur, daqui a pouquinho vai fazer aí a substituição Luxemburgo. Vamos lá, Gabriel. Anacleto Campanella, o terceiro do Azulão, São Caetano 3, Guaratinguetá 1 pela Série C do Brasileirão. E vem o Mengão pela intermediária. Eduardo da Silva dominou. Agora Márcio Araújo abriu na direita para Léo Moura. O capitão vem dominando. Voltou agora mais atrás para o Canteiros. Ele tentou colocar na grande área. Tirou o Bahia. A bola está com o William Bardo. Ele devolveu agora mais uma vez com ele. Ele vem vindo pela lateral esquerda. Vem dominando. É marcado por dois. Devolveu mais atrás. Vem o Bahia acreditando. Vem o Bahia pelo círculo central. Mas o Flamengo tira a bola por ali, Canteiros, dominou essa bola, roubou, fez o desarme, aparece Márcio Araújo, agora pela esquerda, abriu, pela direita, inverteu o jogo, dominou no peito Gabriel, colocou a bola no chão, Léo Moura, mas foi marcada a falta ali pelo Bandeirinha, pelo William Barbio, não é isso, Flávio Barbosa? O inconfundível William Barbio marcou o Léo Moura, botou ele no chão, o auxiliar não quis nem saber de nada, marcou a falta em cima do camisa número 2, o veterano interminável Léo Moura. E Arthur já está em campo, daqui a pouco a gente confirma quem saiu. O Arthur já está em campo e já se posiciona ali no bololô, porque tem cobrança de falta, a bola vai pingar lá na grande área e o Arthur já está posicionado, quem sabe aí vai pintar o gol do Mengão. Autoriza o juiz na cobrança de cabeça pra fora, não deu pra ele não na cobrança da falta, a bola pingou na grande área, Samir de cabeça e a bola passou raspando a trave direita do goleiraço Marcelo Lomba, que ficou de olho, e se essa bola chega um pouquinho pra esquerda, não ia dar pra ele não, não é verdade, Flávio? Exatamente isso, hein? Se o Samir tivesse posicionado um pouco mais a cabeça, com certeza a bola entraria no ângulo, seria o gol de empate. Agora, a alteração do Flamengo foi que o Arthur, camisa número 39, entrou no lugar do cansado Eduardo da Silva, o brasileiro croata, com a 23. Repetindo, Arthur com a 39 no lugar de Eduardo da Silva com a 23. Derradeira alteração na equipe do Flamengo. Por falar em alteração, tá vindo uma pela equipe do lado do Bahia. Tá entrando agora o camisa número 40, o nosso querido Pará. Para dar lugar, quem vai dar lugar é Diego Macedo, camisa no 23. Repetindo, 40 Pará, no lugar de Diego Macedo, número 23. Segunda alteração da equipe do Bahia. Muito bem, Flávio. Eu chamo ela Larissa Queiroz. O que você achou assim? O Eduardo da Silva, geralmente, ele entrava na segunda, no segundo tempo do jogo, na etapa complementar. Hoje ele foi substituído pelo Arthur, que não é o querido da torcida rubro-negra. Fez bem essa alteração. Realmente o Eduardo da Silva, ele estava cansado, ele tinha que ser substituído. Mas não seria melhor essa troca ter sido invertida? Sei, Renata. O Eduardo é mais experiente e consegue reverter as chances que tem em gol. Eu não tiraria ele, mas o Luxemburgo pode estar pensando no jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil. Talvez seja isso, tem jogo importante pela Copa do Brasil do Mengão aí no meio da semana e talvez poupar o Eduardo da Silva tenha sido a melhor escolha, já que o jogador está cansado. A bola tá com o Bahia. Pela esquerda, vem dominando o jogador do Bahia, Biancucci. Ele abre, mas foi desarmado por Luiz Antônio, que tava ligado por ali, tirou a bola. Márcio Araújo pelo círculo central, ele já passa o outro lado do campo, vai dominando, vai ganhando espaço, vai indo sozinho, é marcado por três, abriu na direita para Léo Moura, ele vai chutar, colocou a bola na grande área, tira de cabeça Lucas, tira o perigo dali. William Barbie dominou, vai levando de perna esquerda, é marcado por João Paulo, tentou o desarme, a bola bate no João Paulo, bate no William Barbie, saiu, a bola é do Mengão, Flávio. É do Mengão e já tá em campo. Gabriel tentou o chute e foi desarmado. Agora sim, Flávio. Não deu tempo nem de falar. A bola, sabe aquele jogo de pinball? A bola bateu no João Paulo, bateu no William Barbie e foi pra fora pela lateral. O Flamengo chegou, não deu certo, mas vai chegando agora. Ia, né, e tem Fafá? Tem falta do Mengão. O juiz parou por ali. Lance perigoso, talvez merecesse o cartão ali, ô Flávio? Não pra tanto, né? O nosso querido Gabriel foi derrubado pelo camisa número 59, esse time de futebol americano, pelo amor de Deus. O Railan derrubou, na verdade, o João Paulo. Vai chegando para mais um cruzamento, a equipe do Flamengo. Pena que não tem o Eduardo da Silva mais para cobrar as faltas. Isso é uma falta inteligente, Renato. Se não fizesse a falta, o João Paulo ia ficar sozinho no, na linha de fundo e cruzar essa bola. Falta já cobrada e pra ninguém, forte demais. Falta cobrada pelo Canteiros, forte demais, saiu com bola e tudo. Tem gol, Gabriel? Tem, é no Maracanã, Botafogo 0, Grêmio 2. É o segundo gol do Barcos na partida. O Grêmio aí ampliando o placar lá no Maraca, deixando a torcida do Glorioso triste. Triste e mais próxima da zona da degola. Aqui a torcida do Bahia tá feliz, tá cantando. Afinal, 33 minutos da etapa complementar. Bahia 2, Flamengo tem só umzinho. E vem o Bahia na esquerda. Flávio, rapidinho, porque vem o Bahia, mas Paulo dominou. Paulo Vitor dominou, a bola fugiu ali, mas ele defende com tranquilidade. Vamos lá, Gabriel. Se o Palmeiras vencer logo mais às 18h30 o Figueirense, o Botafogo entra na zona da degola. É triste, né? Dois times tradicionalíssimos, mais uma vez enfrentando a zona da morte. Feliz 2002. Todo ano, infelizmente, a gente encontra uma grande equipe ali perigando nessa zona da confusão, de acordo com o nosso professor, né? Naquela zona da confusão ali que os jogadores ficam tão chateados de participar desse momento. Mas quem sabe aí o Fogão acorda. Tá difícil pro Fogão, mas vamos torcer aí pro Fogão acordar, o Palmeiras também, e sair dessa zona. Vem o Mengão na grande área, colocou a bola, ela rebate por ali, dominou o jogador do Bahia, deu um chutão pra frente, tira o perigo, ficou no bate-rebate ali, Flávio. Acho que foi pênalti, hein? Eu acho que a bola bateu aí sim na mão de um jogador do Bahia, não sei ou não, hein? Só sei que o Bahia vai preparando a sua última derradeira alteração. Vamos daqui a pouco acompanhar no replay do lance se foi pênalti ou não foi. Agora tem escanteio pro Mengão. O Luiz Antônio tentava entrar ali pela direita, mas foi desarmado pelo Bahia. E tem escanteio. E quem aparece para a cobrança do escanteio pelo lado esquerdo, já cobrado na grande área, tira de cabeça. Tira de cabeça o Lucas por ali. A bola ainda é do Mengão. Pela direita, tira no chutaço. O perigo por ali. Tem gol, eu chamo ele, Gabriel. Juiz de fora, Tupi 3, Duque de Caxias 1. Uhul! Vem o Mengão na esquerda com o João Paulo. O camisa 16 coloca mais no meio para Márcio Araújo. Ele domina no círculo central para o jogador do Mengão, que coloca mais na frente. Arthur domina, é marcado por um, faz o giro, tenta entrar, não consegue, pela esquerda, vai dominando a bola, saiu pela linha de fundo, é escanteio pro Mengão, Flávio. Escanteio, a bola tocou por último no zagueiro do Bahia, que aparentemente é o nosso querido Demerson, e vem a alteração, a última do Bahia, daqui a pouco eu confirmo quem foi. O Flamengo aperta, pressiona. Flamengo pressiona o Bahia e vem substituição. Já tem ela aí, Flávio? Daqui a pouquinho. Eu só sei que um dos Bentu, que é o Emanuel, eu acho que é ele, vai sair. É o Emanuel, sim. Emanuel Biancucci deixa o campo de jogo e sabe quem vai entrar? Sabe quem vai entrar? Ele, outro interminável, Fael, camisa 77. Cobrança de escanteio realizada pelo lado esquerdo do Mengão. A bola pinga ali na grande área, na confusão. Everton tentou numa jogada ali com a perna direita. William Barbio dominou. Olha o Bahia tentando contra-ataque. Tira Canteiros o perigo. É lateral. Mais uma substituição realizada pelo time do Bahia. Agora os times não podem mais fazer substituições. Larissa, expectativa para esse final de etapa complementar? Vai ser o jogo mais truncado que está sendo, né? O Bahia é defesa, o Flamengo é só ataque. Precisa melhorar o passe. E numa grande jogada do William Barbio pela direita, ele cruzou, mas o jogador do Bahia não viu nada por ali. Acho que era o Henrique, a bola saiu direto. Você viu melhor, Flávio? Exatamente, cruzamento muito mal feito. Os dois jogadores do Bahia se desequilibraram, o Fael foi um deles. E mesmo assim, o time do Bahia vai novamente dominando a bola. Que susto, hein, Mengão? Que susto! O Bahia pressionou agora, mas não deu, não. Volta o Mengão. 37 minutos da etapa complementar, faltando 8 minutinhos para acabar. Renata. O Flamengo tem maior posse de bola, Flávio? 52,3 para o Mengão, 47,7 para o Bahia. Isso em porcentagem, claro. Muito bom, o Flamengo que finalizou, tem maior posse de bola nessa etapa complementar, afinal, buscando o empate, correndo atrás aí, quem sabe de um pontinho, 38 minutos da etapa complementar. Eu sou Renata Silveira e estou transmitindo todas as emoções de Bahia e Flamengo nessa Arena Fonte Nova, lotada de baianos, tricolores, que estão felizes com essa vitória, e aí... respirando melhor com 3 pontinhos, saindo da zona da confusão, da zona da degola. O Z4 que tanto assusta qualquer equipe. Volta o Mengão pela direita. Bem-vindo o Mengão agora. Vai dominando a bola ainda pela zona intermediária. Vem dominando o Luiz Antônio. Ele devolve para João Paulo. Domina por ali, abre na direita com Marcelo Araújo, vem vindo Léo Moura, tira num chutaço Demerson e manda a torcida baiana levantar e comemorar. Tirou o zagueiro Demerson por ali, tem gol, eu chamo o Gabriel. Em São Caetano do Sul, diminuiu o Guaratinguetá. 3 São Caetano, 2 Guaratinguetá pela Série C do Campeonato Brasileiro. Informação. Flávio? Após as recentes polêmicas da arbitragem brasileira, inclusive com direito à ameaça de paralisação dos árbitros devido às críticas, a CBF decidiu promover uma reunião técnica sobre o assunto. Portanto, na próxima quinta-feira, às 15 horas, os capitães dos 20 clubes da Série A, representantes da imprensa e os árbitros sorteados para a próxima rodada, 26ª, se encontrarão na sede da CBF para um encontro sobre discutindo, portanto, o tema de arbitragem. Muito bom, e tomara que essa reunião, essa discussão, vale a pena, que eles consigam chegar a um consenso comum e, quem sabe, aí melhorar e profissionalizar a nossa arbitragem, que tem trazido tanta dor de cabeça para todos nós, né? Tanto para os jogadores, mas também para nós que narramos, comentamos e fazemos reportagem dessas partidas. A arbitragem tem dado muita dor de cabeça. Tem gol, Gabriel? Tem gol lá no Independência, Atlético de Minas, 1, Vitória 0. Renata. Vamos lá, Flávio. Numeração de finalizações, 14 para o Flamengo, 7 para o Bahia. Muito bom, 40 minutos da etapa complementar, faltando 5 para acabar no placar da Ultra. Bahia, 2, Flamengo, 1. E vem o Mengão na direita, no cruzamento, a bola tentando ali, entrando pela grande área. Tira o jogador do Bahia, vem abrindo pela esquerda Guilherme Santos, ele cai, domina a bola, é desarmado o Luiz Antônio, ele faz o cruzamento na grande área, dominou o goleiro Marcelo Lomba, defende ali meio no susto, mas conseguiu dominar, segurar com força essa bola, caiu ali, aparecia o jogador do Flamengo, mas com segurança dominou, não é, Flávio? Exatamente isso, o Luiz Antônio fez um excelente cruzamento, que eu não sei se poderia ser bem chamado de chute, mas o nosso querido Lomba estava atento e defendeu. E parece que tem gente no chão, hein? Exatamente, o camisa número 4, Samir, tá meio que baleado, Não sei não se vai virar dúvida para a próxima partida do Flamengo, que será contra o Santos no Maraca. Provavelmente com cãibra ali, sentindo a perna direita ali, o Samir, mas já tá em pé novamente, a bola já tá em campo, a bola já foi chutada, já passou pela linha de fundo, e vai ser tiro de meta pro Bahia, já se prepara ali o Marcelo Lomba. Larissa, dá tempo pro Mengão empatar essa partida? Tá sim, Nata. O Flamengo chega bem no ataque, mas sem objetivo não consegue reverter as chances em gol, mas dá tempo sim. Isso aí, o futebol é imprevisível e tudo pode acontecer. Temos alguns minutinhos finais, mas quem sabe aí o Mengão empata essa partida na Arena Fonte Nova. Eu sou Renata Silveira, garota da voz, e estou trazendo todas as emoções de Bahia e Flamengo. Pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, é lateral, a bola tá com o Mengão. Léo Moura já cobrou para Chicão, ele domina, coloca a bola no chão, recua para Samir. O zagueiro vem trazendo a bola, aparentemente sem dores, sem preocupação. Ele devolve para João Paulo, que é marcado por William Barbio. Ele passa pela linha central do gramado, devolve para Chicão, faz o lançamento mais à frente na esquerda. Tira por ali, tentou dar o corte, mas deixou a bola sair pela lateral. O Flávio. Exatamente isso. A equipe do Bahia já está mais preocupada do que nunca, embora os torcedores continuem fazendo festa. Quase que o Flamengo chega mais uma vez, só que a bola é pela lateral. Mais um lateral para a equipe do Bahia. 43 minutos e nada da placa subir. Nada da plaquinha subir, quem sabe vamos ter aí alguns minutinhos. Larissa, quantos minutos você daria nessa etapa complementar aí de prorrogação? 3 minutos pelas substituições. Muito bem, 3 minutinhos é o tempo suficiente aí para recuperar as substituições realizadas na etapa complementar. A bola tá com o Mengão, tá com o Samir, o zagueiro. Ele vem dominando ali pelo meio a bola. Devolveu para Márcio Araújo. Agora com o Luiz Antônio na intermediária. Ele domina, olha para a direita, devolve para Léo Moura. O capitão da equipe vem trazendo a bola. Dominou, colocou mais à frente vem sendo marcado o jogador, ele devolve para Léo Moura, aparece ali no círculo central Marcelo Araújo, ele vai levando a bola, é marcado, devolveu agora na esquerda para João Paulo, Everton, camisa 22, ele vem trazendo a bola, é marcado por William Barbio, colocou na grande área, tira o Lucas, Lucas deu um picão na bola, a bola ainda quica por ali, no alto, no baixo, e vai aparecendo com o Bahia, olha o contra-ataque perigoso do Bahia, vem dominando a bola, o Fael, ele domina pela direita, é marcado por Chicão, tentou o giro por ali, aparece também o outro jogador do Flamengo para marcar, ele vai tentando levar a bola para o fundo, a bola tá com o Flamengo, o juiz não deu nada, Fael ainda tenta recuperar a bola, e parou o bandeira, deu bola pro Mengão, é isso Flávio? Exatamente, bola para o Flamengo depois desse bate-rebate. Eu não sei não, mas eu acho que o Vanderlei e o Kleina estão discutindo. Minutinhos finais, confusão até ali com os técnicos. A bola tá com o Bahia, o Fael tá com ela, devolveu para o William Barbio pela direita. Tira por ali o camisa 16 do Mengão, subiu a plaquinha, mais Flávio. Mais quatro minutos de acréscimo, Larissa errou por um, 4 minutos... Eu não sei não, mas essa placa tá com cheiro de até o Bahia empatar. Ou melhor, até o Flamengo empatar. Plaquinha aí com 4 minutinhos, ampliando a vantagem do Flamengo aí, de quem sabe, as chances do Mengão, de quem sabe empatar. E vem o Fael com o Bahia no chute, alto demais. O Paulo Vitor tem pressa, já coloca a bola em campo. Agora temos 2 bolas em campo, o Flávio. Exatamente. 2 bolas em campo e o juiz nada tá vendo. Pelo amor de Deus. Aliás, que chute torpe esse do Fael, hein? É, tá sem mira o Fael. Colocou força demais ali. A bola foi alto, foi feio. E vem o Flamengo na esquerda com o Everton, camisa 22. Tentou o cruzamento meio que num chute ali. A bola saiu. Saiu, foi pavoroso. É escanteio pro Mengão. Flávio, desviou essa bola? A bola, por último, desviou na zaga do Bahia. O chute não chegou a ser tão pavoroso. Teria mira, mas acabou que a bola desviou na zaga do Bahia. Acho que o juiz não entendeu assim. Tiro de meta marcado. É, pelo juiz, mas eu acho que o último toque foi do zagueiro do Bahia, hein? É, lance duvidoso. Pra mim, também tinha sido um escanteio. Mas tiro de meta já cobrado pelo Marcelo. Marcelo Lomba, 46 minutos, acabando a etapa complementar, acabando a partida na Arena Fonte Nova e no placar da Ultra. Bahia, 2, Flamengo, tem só 1, tem gol, Gabriel? Ainda não, todos os placares estão nesse exato momento. Inclusive lá em Paraná, Curitiba, o Atlético venceu o Corinthians 1-0. Muito bom, e vem o Flamengo agora no cruzamento do Everton. A bola ali na confusão, na entrada da grande área. Deu um bicão pra frente o Demerson. O Luxemburgo ali reclama de uma, talvez, uma cotovelada. O assistente vai ali conversar com ele. Você viu alguma coisa diferente, Flávio? Eu não vi nada de diferente, não. O Luxemburgo perdeu a paciência. O quarto árbitro falou, ó, se você continuar, vai ser expulso, hein? Tem gol, eu chamo o Gabriel. Na Independência, Arena Independência, Belo Horizonte, Atlético de Minas 2, Vitória 0. Muito bem. Conseguiu mais alguma informação daquela reclamação do Luxemburgo, Flávio? Vendo o replay, sim, eu vi que houve uma cotovelada pra cima do camisa número 20 do Flamengo, Canteiros, por parte do Wellington, camisa número 8. Eu não sei não, mas se o árbitro visse essa, seria expulsão pro lado do Wellington. Lucha tá bravo, soltando todas as cobras e lagartos possíveis, mas o que importa é que o árbitro dessa vez, mais uma vez, deixou passar e o Luxemburgo tá ali irritado, né? Afinal, contra o São Paulo, o Flamengo foi também, teve uns lances polêmicos da arbitragem e ele já deve estar cansado de tudo isso. Mas tem o Mengão na grande área, a bola tá pingando por ali, apareceu o jogador do Mengão e dominou no peito, colocou a bola mais à frente, foi desarmado, o juiz tá dizendo que não foi nada, a bola sai pela lateral, Flávio. E não foi mesmo, e olha, que belo lance do camisa número 20, Canteiros. Foi um belo chapéu, depois ele foi desarmado com o peito. Não houve toque de mão nenhum, embora o Canteiros reclame. Mas que lance do Flamengo, hein? Merecia o gol. Pena que ele, digamos, se distraiu e vai terminando a partida 2-1. Tem gol. Vamos lá, Gabriel. Juiz de Fora, Tupi 4, Duque de Caxias 1 e acabou lá. Acabou lá e acaba aqui também. Finaliza o jogo, o árbitro Leandro. 2 para o Bahia, 1 para o Flamengo na Arena Fonte Nova. O Bahia vence e leva os 3 pontos dentro de casa. Se afasta da zona da degola, pira melhor o Bahia. Comemora o torcedor tricolor baiano, não deu pro Mengão. O Mengão tomou 2-1, e aqui ninguém acertou o placar. Eu, Renata Silveira, narrei todas as emoções dessa partida. Obrigada, Ultra, pela oportunidade. Foi um prazer estar ao lado de todos vocês. Eu chamo ele Flávio Barbosa. Vamos então ao pós-jogo. Renata, você pode ficar para o pós-jogo? Claro, posso sim. Beleza. Larissa, o seu microfone tá bom? Eita, nós, acontece sempre isso. Bom, problemas no microfone da Larissa, então é isso. 2 para o Bahia, 1 para o Flamengo. A torcida do Flamengo está revoltada. Não vai ser dessa vez, meus caros, que o Flamengo vai voltar para a zona do medo. Mas que o fantasma da zona do rebaixamento tá batendo a porta, isso tá. Gabriel, tem mais resultados aí? Tem sim. Além de Bahia 2 e Flamengo 1, que você curtiu aqui pela outra, ainda tá no finalzinho lá no Maraca, Botafogo 0, Grêmio 2, e todos os resultados terminados, né? Atlético Paranaense 1, Corinthians 0, Atlético de Minas 2, 2 de Diego Tardelli, Vitória 0, e agora terminou neste exato momento, Grêmio 2, Botafogo 0. Classificação: Cruzeiro 53, Internacional 44, São Paulo 43 e o Atlético de Minas 43. Flávio Barbosa no campo do Fonte Nova. Larissa, você me ouve? Muito bem, tá tentando ajeitar aqui o microfone. Renata Silveira, sua impressão desta partida? Bom, o primeiro tempo ficou bem pegado, o Flamengo não achou espaço, o Bahia jogando em casa, mostrou pro que veio, que precisava da vitória. Teve maior posse de bola no primeiro tempo, vencia a partida por 1-0, e aí no segundo tempo o Flamengo veio marcando mais em cima, pressionando mais, com as alterações também que o Luxemburgo fez. O Flamengo conseguiu um golzinho, mas que não foi aí suficiente para vencer. Talvez umas atuações individuais tenham sido fatais. O Everton não esteve um dos seus melhores dias. Eduardo da Silva cansou e precisou ser substituído. Talvez se ele tivesse entrado na segunda etapa teria sido mais proveitoso para o Flamengo. Que o Eduardo da Silva foi substituído pelo Arthur, que mais uma vez, nem lembro de ter falado o nome dele, mais uma vez não fez nada pelo Flamengo. Luxemburgo insiste nesse garoto que veio do Sul, que foi artilheiro no campeonato de Londrina, mas que realmente no Flamengo, infelizmente, não tem feito nada. E foi isso, o Flamengo faltou essas habilidades individuais dos grandes nomes que sempre aparecem, e talvez Alexandre tenha feito falta nessa partida, o Cáceres também. E o Flamengo, infelizmente, volta para casa sem nenhum pontinho. Ok, vamos tentar novamente o contato com a Larissa. Larissa, você me ouve? Não ouve ainda. Meu Deus do céu, e eu preciso dela para fazer a nossa votação. Renata, como você tá chegando aqui agora, a gente tem uma tradição de... No final de cada partida a gente... Ô, Larissa, até que enfim... Estão me ouvindo? Agora sim, acontece sempre. Sim. A gente não está acostumado, mas deixa eu terminar de falar. Olá, Renata e Larissa, vocês que estão chegando agora, toda vez a gente faz no final uma votação de quem foi o pior e o melhor do jogo. Para o pior do jogo, a gente coloca essa vinhetinha aqui para vocês ficarem habituadas. Chama-se Troféu Araquã. Vocês se lembram do Araquã da Disney? Não lembro, mas... Pois é exatamente esse barulho aqui, ó. De outro lado, o melhor do jogo ganha a vinhetinha do Silvio Santos, que é essa daqui, ó. Você já provou que é o bom, troféu e prêmio, troféu dos campeões. Você já provou que é o bom. Ganhou o troféu imprensa, troféu dos campeões. Parabéns, parabéns, o troféu imprensa, você já ganhou o troféu imprensa. É só para os ouvintes que estão chegando agora, e são muitos, muito obrigado pela audiência, e para vocês duas que são novatas aqui na equipe, ficarem habituadas, ok? Ok. Larissa, agora sim, a sua impressão sobre esta partida. Bom, o Bahia foi superior, conseguiu anular o meio campo do Flamengo, que o time carioca até melhorou no segundo tempo, mas não, pecou no ataque. Chegava e errava as bolas bobas. Exatamente. Bom, falando aqui das estatísticas desta partida, pois bem, na posse de bola o Flamengo foi melhor, né? 52.2 a 47.8. Em finalizações, 63% para o Flamengo, 31% para o Bahia, sendo 5 finalizações certas de cada lado, 11 finalizações erradas pelo lado do Flamengo e 3 pelo lado do Bahia. Em número de passes errados, 37 para o Bahia e 33 para o Flamengo. Cruzamentos, 8 para o time do Flamengo e 1 para o tricolor baiano. Em número de lançamentos, Bahia 17, Flamengo 10, em desarmes, 18 para cada lado, em dribles certos, 6 para o Bahia, 4 para o Flamengo, 5 dribles errados pelo lado do Bahia, nenhum pelo time do Flamengo. Em número de faltas, 8 para a equipe do Bahia e 17 para o Rubro Negro. Pênaltis todos já viram, 1, cartão amarelo apenas 1 pelo lado do Bahia. Quem tomou o cartão amarelo, se não me engano, se não me falha a memória, foi a camisa número 8. Deixa eu ver aqui. Foi o 8, sim. Diz aqui a agulha. A agulha tá puxando o meu pé. Foi o Wellington. Camisa número 8. O Raylan acabou de falar aqui que tem muita força e velocidade, aproveitou o lançamento, chegou antes do lateral esquerdo, que no caso é o Lucas Fonseca, e ele fez o pênalti. Por fim, número de escanteios, 7 para o Flamengo, 3 para o Bahia, impedimentos, apenas 1 pelo lado do Flamengo. Esses números refletiram o que foi a partida? Primeiro a Renata, depois a Larissa. Acredito que sim, esses números sim refletiram esse 2-1 para o Bahia, que foi superior, principalmente no primeiro tempo. O Emanuel Biancucci, que fez os 2 gols, depois foi substituído, ele realmente teve uma atuação, não considero que tenha sido uma atuação excelente, mas foi com uma atuação boa, afinal ele fez 2 gols, estava bem posicionado no momento dos 2 gols. E o Flamengo, como eu disse anteriormente, com a falta do Cáceres, que tem um 75% de aproveitamento quando ele está em campo, fez muita falta hoje. O Alexandre também, que nosso Alec Gol, que sempre está balançando a rede do adversário, também fez falta ali do lado do Eduardo da Silva. E o Flamengo, com esses desfalques, foi primordial aí para não levar nenhum pontinho para casa e ter essa derrota aí por 2-1 para o Bahia, que entrou em campo pressionando e acreditando na vitória do início ao fim. Larissa? Os números mostram claramente como foi a partida. O Flamengo atacou mais, finalizou mais, mas o Bahia foi mais objetivo. Até que ele tem um número maior de finalização ao gol, certo? Exatamente. Exatamente, conclua, Larissa. Então, e o Bahia no primeiro tempo dominou o meio de campo, o Flamengo ficou meio acuado, apático, e nesse segundo tempo melhorou, foi mais ao ataque, mas como a Renata disse, faltou um pouco do Alexander Linar. Ok, e pra você, Gabriel? Cara, o primeiro tempo foi do Bahia, com certeza, e aí o Flamengo... Na minha opinião, vi o jogo aqui pelo monitor, o Bahia, né? Claro que se não fosse o Paulo Vitor, ali a goleada ia ser maior. O Paulo Vitor, pra mim, um dos destaques do jogo de hoje. E como você falou, situação ali do garoto que veio do Sul, como a Renata falou, perdão, o garoto Arthur. Que veio do Sul ali, tá complicado, hein, velho? O cara é daquele jeito. Pobre Arthur, e todo mundo levava fé nesse menino, como a última esperança do Flamengo. Pois é. Muito bem, 18 horas e 3 minutinhos, vamos então ouvir os 3 gols desta partida, meninas e Gabriel? Vamos lá. Então vamos lá, Renata Silveira narrou e narrou bem a nossa nova contratada da equipe da Ultra. E vamos lá, os 2 gols do Bahia foram marcados pelo Emanuel Biancucci. O Flamengo descontou com o Eduardo da Silva, mas foi só. Vamos então ouvir os 3 gols da partida entre Bahia 2, Flamengo 1. Vinheta. Alô, alô, deixa eu procurar aqui a vinheta. Desculpem. Agora sim, vinheta. Vem o Bahia, com o Guilherme Santos, ele faz um cruzamento, ninguém na área, Chicão tira de cabeça, dominou, colocou a bola no chão, dominou no joelho, abriu na direita para o Wellington, ele colocou mais à frente, Raylan na grande área, dominou, Henrique colocou na grande área, chutou, gol! Gol do Bahia! Camisa 19 numa grande jogada. E o Raylan, ele abriu na direita. O jogador estava marcado pela, por baixo das pernas do jogador do Flamengo. Ele fez o cruzamento. Ele estava na grande área e colocou no fundo da rede. Henrique, o camisa 7. Henrique, o camisa 19, colocou no fundo da rede do Paulo Vitor, que não teve nem chances para defender. Agora, Bahia 1. Biancucci. Foi o Emanuel Biancucci que marcou. É isso aí, Flamengo 0, gol do Emanuel Biancucci. Somos somos a voz do campeão. Exatamente isso que você falou, excelente narração. É o seguinte, a jogada começou... Vem o Bahia na cobrança de pênalti, autorizou o juiz, o camisa 17, Emanuel Baiancuti. Ele vai pra bola, deu uma corridinha, chutou, gol! O camisa 17 de pênalti, que linda cobrança, bonito, a Bessa colocou lá em cima, do lado direito do goleiro Paulo Vitor, lá no alto, que bela cobrança de pé esquerdo, colocou lá no alto, onde a coruja dorme, e garantiu o segundo gol do Bahia, o segundo gol dele, no início da etapa complementar de pênalti, Emanuel Biancucci, camisa 17, agora no placar da Ultra Bahia 2, Flamengo 0, é com você, Flávio. Tirou o zagueirão do Bahia por ali o perigo. O Gabriel tentava a jogada por ali, mas com três jogadores na frente dele, ficou complicado. A bola tá com o João Paulo agora, ele faz o cruzamento na grande área. Ali de cabeça, Eduardo da Silva, é gol! Devagarzinho no gol, é gol do Mengão, é gol do Eduardo da Silva, o croata, colocou no fundo da rede e diminuiu agora no placar da Ultra, Bahia 2, Flamengo 1. E assim foi contada a história de Bahia 2, Flamengo 1, meninas e Gabriel, vamos então fazer a nossa votação? Vamos. Então vamos lá, primeiramente a gente dá aquela votação no pior da rodada e no pior da partida, na verdade. E pra você, Renata Silveira, quem foi o pior do jogo? Bom, o pior pra mim foi o Arthur, que mais uma vez entrou e não fez nada. Luxemburgo, aos 27 minutos do segundo tempo, colocou o garoto ali pra entrar com mais gás, com mais força de vontade, já que o Eduardo da Silva tava cansado. Infelizmente não fez nada. O Luxemburgo acreditava nele mais uma vez para empatar a partida e quem sabe virar. E o garoto não fez nada. O pior da partida para mim é o Arthur. Muito bem, Arthur, um voto. Larissa Queiroz. Para mim foi o João Paulo. Apesar do belo cruzamento pro gol do Eduardo, ele pecou muito na defesa, cometeu muitos erros no primeiro tempo e no início do segundo. Pois bem, um voto para o Arthur, um voto para o nosso querido João Paulo. Eu vou votar no Arthur, acompanho a Renata. O Arthur não fez porcaria nenhuma nessa partida. Veio como esperança, mas na verdade sairá do Flamengo como espelunca. Gabriel? Arthur, então. Troféu pior em campo. Três votos para o Arthur, um voto para o João Paulo. Muito bem, senhor Arthur. O Araquã vai cantar pra você. Então o Arthur não vai conseguir dormir com esse Araquã cantando no ouvido dele. Ele foi eleito o pior da partida pela equipe da Ultra. Agora vamos do outro lado, melhor da partida, vamos inverter. Primeiramente, quem faz a votação é o nosso querido Gabriel Linha. Eu vou do guarda-redes Paulo Vitor. Paulo Vitor, um voto. Eu vou votar no Emanuel Biancucci, que foi o decisivo para a partida. Com certeza, ele foi a chave para a vitória do Bahia. Larissa. Eu voto também para o Emanuel, que decidiu o jogo, não tinha feito ainda os seus gols e agora parece que vai deslanchar de vez. Muito bem, dois votos para Emanuel Biancucci, um voto para Paulo Vitor. Renata Silveira vai desempatar agora. Meu voto é para o Emanuel Biancucci também, pelos dois gols da partida. Pois muito bem, Bernardo tá chorando aí? Bernardo votou no Emanuel Biancucci também. Pede pro Bernardo dar um oi pra nossa equipe. Pra quem não sabe, Bernardo é o filho da nossa narradora. Acho que agora ele não vai querer falar porque tá comendo. Entendo. Portanto, senhoras e senhores, Emanuel Biancucci foi eleito o melhor do jogo e vai ganhar o tema dos troféus Imprensa. Silvio Ma, oi! Canta! Você já provou que é o bom. Troféu e prêmio, troféu dos campeões. Você já provou que é o bom. Ganhou troféu e prêmio, troféu dos campeões. Parabéns, parabéns. O troféu e prêmio, você já ganhou troféu e prêmio. Muito bem, senhoras e senhores, 18 horas 11 minutos. Vamos às considerações finais, primeiro, do Gabriel Linha. Valeu, Flávio, valeu, meninas, e até a próxima, é só chamar que eu vou. E se não chamar também, eu vou de bicão porque eu vou. Tchau, até a próxima. Valeu, valeu, Larissa Queiroz, suas considerações finais, mais uma vez, parabéns pela estreia, boas-vindas à equipe da Ultra. Obrigada, Flávio, e eu agradeço pela oportunidade que me deram. Boa noite pra todos. Muito boa noite, Renata Silveira, nossa garota da voz, a nossa nova narradora da equipe da Ultra, já posso dizer com todas as letras, seja muito bem-vinda. Dessa vez você foi como convidada, mas, doravante, se tiver oportunidade, se tiver um jogaço, você com certeza estará empunhando este microfone. Mais uma vez, muito bem-vinda, suas considerações finais. Muito obrigada, Flávio, foi um prazer estar ao lado de vocês na transmissão dessa partida. Quem sabe aí estaremos juntos em próximos jogos, vai ser um prazer. Foi muito legal participar com todos vocês. Vale lembrar que não combinamos nada, não treinamos nada, foi tudo no improviso, arrasamos, parabéns a toda a equipe. Isso sempre acontece, a gente não treina, não ensaia, mas no final a gente dá show. No final dá tudo certo. Se não deu certo é porque não chegou no fim, não é verdade? É isso aí. Valeu, Renata, mais uma vez parabéns, sejam vocês bem-vindas, meninas, arrasaram. Parabéns também ao Gabriel, que também é o nosso da casa. Eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estarmos juntos. Aliás, antes da gente terminar, deixa eu ter uma grande lista de abraços para mandar. A Jennifer, lá em Ribeirão Preto, estava ouvindo a gente. Também um abraço para o Douglas Almeida, que estava na escuta ajudando a gente também. Um abraço para o Bruno Godinho, para o Renan Giorgetti, Andressa Bachner. Um abraço também para o Alexandro. Todos estavam ligados no futebol da Ultra. Obrigado, senhor, por mais esta oportunidade de estarmos juntos. A vocês pela grande audiência. Voltaremos a falar em esportes numa próxima oportunidade aqui na Ultra. Muito obrigado a todos. Você fica agora com a melhor programação musical do rádio brasileiro, sem dúvida nenhuma, que é a programação musical da Ultra. Grande abraço, galera. Até a próxima. Tchau.